money, money, money. O Primo Rico, com o Thiago Nigro na Energia 97. Fala aí, primos, beleza? A dica de hoje é a seguinte: a primeira atitude que impede a riqueza é ter a mentalidade de escassez. Quando você tem uma mentalidade de escassez, as coisas simplesmente não chegam. Então, quando você não quer fazer uma faculdade de direito, porque acha que já tem muito advogado no mundo, ou quando você acha que a sua startup não vai dar certo, porque já tem muitas startups no mundo, você tem uma mentalidade de escassez. Mas não esqueça, a riqueza e o dinheiro vão para a mão de quem pensa de forma abundante. Abundância nos estudos, abundância nos resultados e abundância no patrimônio. Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Começando o Estádio 97, oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos, Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$8 cada. Aproveite! Também no oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode. Beba com moderação. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol, tá no ar. Estádio 97, boa tarde, pessoas queridas. Opa! Olha aí, que bacana. Boa tarde. Salve, salve. Aí, boa tarde, salve pra todo mundo. Tamo no ar com mais um Estádio 97. Aí. Boa tarde. Olha que os caras acreditam. Salve, salve. Pô, peraí. Quem mandou essa daí foi a Luciana Gimenez, não foi? Ai, meu Deus. Foi. É. Lembra? Estágio 97 ou não? Os caras acreditam. Não sabe ler o TT, mano. Mas peraí, olha, eu falando aqui, etc e tal, aí eu falo boa tarde, aí vamos bota. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu falei boa tarde, vocês queriam o quê? Que desânimo. Ele tá triste porque o Pinotti se demitiu. É, é tristeza. Olha, não tinha assunto nenhum, futebol. O futebol sem assunto. Pinotti deu Pinotti. A coisa toda quieta, aí o Pinotti deu Pinotti. Pinotti deu Pinotti. Exato. Mas antes de começar, seu Beto, eu tenho uma dúvida. Maurício. Já começou. Diga, RG. Você que se especializou aí em psicologia comportamental, me explique, por favor, o seguinte. É. Eu não estou entendendo mais o mundo. O Naldo encheu a cara da mulher de porrada, gastou R$1 milhão para casar com a mulher. Quem? É. O Naldo, a Moranguinho. O Naldo. Ah. Que o Irã empurrava ali. E a Brunet... Quem empurrava? O Irã, amigo nosso. E a Brunet quer voltar com o marido, velho. Explica para mim, mano. Quem é aquele marido? Peraí. A Luísa Brunet, ela apanhou de um grande empresário. Quer voltar agora. Não. É? Não. É, tô te falando. Então, não. Você tá tirando um com a minha cara agora. Tô falando sério. Não. Mas ela foi à justiça, ganhou indenização. É, um milhãozinho só. É, mas dinheiro acaba rápido, né, Osomo? Uma milha. Mas deixa o Maurício me explicar, porque eu não tô entendendo mais porra. O Maurício que é um cara que apanha da mulher pra dizer esse assunto. Explica, Maurício. Imagina. Mas o RG, por exemplo, a Moranguinho, entende-se. Porque todo mundo gosta aí, por exemplo, aí tomar uma caipora. Pra que você tome uma caipora de morango, o que você tem que fazer com o morango? Bater no morango. Não! Aquela amassada. Você tem que amassar o morango. Amassar o morango. Não, não pode. Dá aquela amassada. Ele amassou a mulher e jogou vodka em cima, irmão. Ah, tá vendo? Não, mas o RG, essas mulheres que apanham do cara, velho, e depois voltam, precisa ter vergonha na cara, né, irmão? Na boa, se fez uma vez, fará a segunda, fará a terceira, porra, e pode combinar até com algo mais grave. Vai fazer sempre, né, velho? Então, eu não vou falar o que eu realmente penso, RG, porque aí pode até pegar mal. Mas eu prefiro evitar possíveis problemas, então eu vou me abster da resposta. Mas você já deve ter percebido mais ou menos o que eu penso a respeito disso. Lamentável. Boa. Mas a vergonha na cara acaba junto com o dinheiro no banco, né, RG? A hora que o dinheiro do banco acaba, aí tem que engolir a vergonha na cara e voltar. Tem que pedir um pinico, né? Aí já viu, né? Irmão, Luísa Brunet, velho, ela pode pegar quem ela quiser, mano. A mulher aí com 60 anos, bonita pra diabo, vai ficar na mão de um cara que bate nela. E ela tem dinheiro. Tem. Ué, tá batendo por quê então, Motinha? Vai saber, velho. Amor, Marcos. Mota, você já apanhou, Mota? Nunca. Algum bilisco seu já te bateu? A única vez que tentaram, apanharam e acabou. Ali. Atenção, a Lei Mota do Paraíso. Motinha. Vem aí a Lei Mota do Paraíso. Não vai, eu tô falando sério, a única vez que tentaram, apanhou. Você gostou? Não, apanhou. Ele bateu, bateu. E eu saí de casa, acabou ali. Aê, é verdade, Motinha. Mas assim, foi uma coisa... Fui dormir na rua. Boa, Motinha. Você usou Maria da Penha? Não, eu fui dormir na rua. Ah, não existe, mas como Maria da Penha? 10 dias depois eu voltei pra buscar minhas coisas e nunca mais falei com a pessoa. Maria da Penha serve até pra homem, Domênico. Mas tem que ser João da Penha. Eu acho. João da Penha! Esse Domênico é impagável. Não, Maria João da Penha. Você levanta a mão pra Maria da Penha. Chega o Mota lá, posso enquadrar Maria. Mas, por exemplo, Maria da Penha vai falar João da Penha. Se acontece uma agressão com a... o Pablo Vittar. É lei Maria da Penha? As duas, né? Sei não. Mas, gente, Lei Maria da Penha é unissex. O homem, se quiser fazer uso da Lei Maria da Penha, ele também pode. Também pode? Ah, é? Pode. Olha pode, o mano inteirado, porque o mano é o cara que apanha da hospedeira. Essa eu não sabia. Pode ser constrangedor, Bento, o cara chegar na delegacia e falando que quer registrar uma queixa contra a mulher por agressão, porque, teoricamente, o sexo forte é o homem. Mas ele também pode fazer uso da lei. A lei tá aí pra todos, a lei não tem um segmento específico, não é uma lei voltada pra determinado gênero. A justiça tem que ser cega, independente do sexo. Boa. Pô, agora dei uma aula de direção. Falou o juiz, mano. Mas a lei Maria da Penha, ela foi criada especificamente, sim, pra uso em defesa da mulher, assim como a delegacia da mulher. Também acho, viu, RG? O mano tá falando uma grande groselha aí. Nossa, eu já vi casos. Eu não sei se ele... O mano tá certo. Eu não sei se serve, RG. A lei, ela foi embasada na violência contra a mulher, contra essa Maria da Penha, que inclusive é uma moça aí que tá viva ainda, né? Sim, é uma senhora. Eu não sei se serve, mano. Isso que eu estou dizendo. Não sei se serve. Eu já vi casos assim, RG. Maria da Penha, RG, se for pela sua ótica, não é pela minha ótica, não. Vítima, que é contra o vazamento de imagens nude na web, só serve pra Carolina Dickmann. Não é assim, gente. Não, mas a minha ótica não é. A minha ótica, eu tô dizendo que foi criada. Não, você desdenhou de mim, eu vi, RG. Nossa, que isso. Imagina, você viu agora que pegou mal. Se eu fosse desdenhar de você, eu não iria consultá-lo com relação à psicologia do comportamento humano. Acredito piamente em agradeço, você. Mas o que tem de psicologia de comportamento humano com o caso do Mota? Mas o Mota já é uma outra. Não é humano. O Mota quer só me trazer um adestrador. Nem o humano explica o Mota, velho. Vamos às manchetes do Estádio 97. Olá, Sombra. Dá o seu vento aí. Tava de farga aí e voltei pra... Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Muitos pedidos aí no Twitter. Graças a Deus. Na fanpage. O Bento sendo aclamado nessa hora das manchetes. Não, eu tô Motinha. Traíra. Não, não é traíra. Barriga não dá só uma, viu? Não. Olha, hoje às 6 horas da tarde. Aqui todo mundo. Hoje às 6 horas da tarde, nós vamos fazer uma oração a São Bento hoje aqui. Ó, dor de barriga dá só uma vez, viu? Eu vou te salvar. Barrigada, você vai ver. Mas não tenho culpa, é a voz de Deus, Mota. Eu vou te mostrar a voz de Deus. Você passou a informação do Palmeiras 5 anos atrás, ontem. Nossa senhora, que deitada. Mota, onde anunciou a chegada do Edmundo? Isso. Mas vamos lá, quer ver a diferença? Vamos fazer um teste. Vamos ao tricolor. Boa. Analisa aí, Marcão. Vamos ver. Eu que sou um cara imparcial. Vamos lá. Por exemplo, hoje no começo da tarde aconteceu um problemaço no tricolor, né? O Vinícius Pinotti pediu demissão do cargo diretor executivo. Isso quer trazer informação. Completo. Isso quer trazer notícia. Por exemplo, foi divergências com decisões da presidência. Então tem uns pontos aí, por exemplo, que ele teria tentado vender o Lucas Prato pro Cruzeiro. Ele não falou isso, né, gente? Não. Isso aí é especulação isso, de quem aí, tá dentro, lá dentro falando. As que... versões ligadas, né? Uhum. É, falta de comunicação. Versão brasileira. Né? Entre o presidente, né, e outras coisas. A história de que o presidente teria uma reunião com o Cruzeiro. Sim. O gerente do Cruzeiro falou sobre o Prato. E o presidente teria falado, vamos conversar. E o Pinotti não estaria sabendo disso. A princípio, ele falou que negou, né? É, ele negou. Mas então, disse não que vamos conversar, porque foram conversar a respeito do Hudson, né? Não, mas eles. Mas por baixo Hudson. Do pano, ele estaria liderando para negociar. E sem comunicar o Pinotti. Esse é um dos motivos. Esse seria um dos motivos. Então, é muito comentário sobre isso. Há umas duas semanas, o Zé Fontinha me falou o seguinte. Esse Zé Fontinha. O Zé Fontinha me falou o seguinte. O que ele falou? Pinotti não vai ficar. Falou, é. Ah, você sonegou a informação. Sim, soneguei. Ixi, pra não expor o Zé Fontinha. Não, porque, cara, não tinha sentido também ficar falando aí, ó, o cara vai cair. Eu não sou os caras aqui, eu não sou dos... mano, eu respeito muito quem tem informação, mas eu não tenho, sabe, não sou que tava querendo que dá furo nenhum, cara. Você não quer dar furo, né? Pedrada no Benjamin agora. Nenhum. Né? Não, falei que respeito que muito pancada, quem dá informação, hein? Mas eu não gosto. Você gosta de dar o outro furo, não aquele da... Nossa, que deitada! Nossa, aqui é o Morrelles, né? Que coisa que mais grotesca. Terceira série. Nossa, olha, o próprio mano agora não deve estar... Ele tá vergonha. Rindo, estafado. É grotesco isso. Terceira série, pô. Grotesco, grotesco. Ainda se é com o Sérgio Louco tá rindo aqui, ó. Tô vendo o Sérgio Louco. Se é com Mota, aceita. É. Mas tudo bem. Sérgio Louco tá rindo, safado. Se é com Mota, a gente aceita. Eu sei que o negócio andou aqui. Aí, não, mas, ô, seu bem... Só que você terminar, eu vou falar sobre o lance da Maria da Penha, que chegou uma informação. Aí, aqui, mas daqui a pouco. Suspense. Sim. Suspense. Tá bom, beleza. Isso é muito importante. Claro. Bom, importante mesmo. Tá. Aí, ele falou assim, olha, o Pinotti não vai ficar. Por quê? Porque ele quer sair ou porque querem tirar ele? O Zé Fontinha aí falou assim, não querem ele lá. Não querem quem? Os jogadores? Não, o que veio pra mim era com... A informação veio com uma coisa de tipo acima. Lá de cima. Lá em cima. Muito bem. Hoje à tarde, um amigão aqui, ele falou o seguinte, a informação é a seguinte, que na verdade o Pinotti saiu porque sentiu que vinha sendo fritado, dentro do contexto ali, vinha sendo fritado. Então pode ser que essa coisa aí de falar de prato, etc e tal, tenha sido a gota d'água no copo. Às vezes é um papo aqui, outro, talvez acho que não seja nem o mote mesmo. Eu acho que de repente a coisa não tava mais... Olha, há duas semanas atrás me falaram, eles não querem mais ir. Agora me falaram, agora à tarde, que já há uns três meses que vinha sendo fritado, né? E você sabe, às vezes as coisas, quando você quer fritar uma pessoa dentro desse contexto do futebol, às vezes só nega informação aqui, deixa o cara de lado ali. São vários os modos, né? Um dos motivos também que teria sido aquela história do Júnior Tavares e o Luca, sim, né? Que o Leco teria conversado com o empresário deles, né? E queria fazer essa troca e tal. E o Pinotti não tinha sido informado. Dizem que o Pinotti ficou sabendo pela imprensa até disso. Que ele ficou até espantado. Então, e ele ficou meio pé da vida quando descobriu. Como assim vai acontecer isso? Mas o que acontece, ô Mota, aí já é uma ingerência do presidente no trabalho do diretor de futebol. Porque esse tipo de negociação, quando é conduzida diretamente pelo presidente... Você não tem sentido de ter um diretor de futebol. Sim, mas você avisa o cara, você avisa o cara, pelo menos. Chama o cara na tua sala, né, Marcão? E fala, ó. Aí, falando nela, aí alguém chegou. Chegou sim. Chama o cara na sala e fala assim, ó. Tá acontecendo isso, o que você acha, não é? O problema é que o presidente tem todo o direito de negociar o que ele quiser. Acontece que todo mundo que estiver no departamento de futebol tem que estar ciente, lógico, da coisa. Sim. Então, agora é aquela coisa, né? Será que alguém vai abrir a boca? Porque será que o Pinotti vai abrir a boca sobre alguma coisa? Ah, possivelmente, eu acho. Hein? Ah, sei não, viu, Marcão? Tem essa história política por trás. Eu não sei. Eu acho que ninguém vai abrir a boca de nada, porque... Eu também acho que não. Entendeu? Minha opinião, acho que ninguém vai falar nada. Ah, mas se ele pediu demissão... O erro do Leco já foi colocar o cara lá, que o cara não é do ramo. Concordamos com isso? Sim, claro. Né? Então, de repente, foi um péssimo ano do São Paulo, o cara tava lá. concordamos? Então, o cara, meu, olha, na verdade, assim, ninguém lamenta a saída dele. Agora, o que aconteceu para até vários repórteres que estavam na despedida, na sexta-feira teve um encontro da imprensa, né, no CT e tal, e o Pinotti estava lá, e comentaram, meu, o Pinotti estava feliz comentando os planos dele para o ano que vem, com o São Paulo, olha, comentando com a imprensa que estava tudo bem, o Leco também estava lá, estava tudo bem. A lógica... De repente, passado nem uma semana, o cara disso... vem e pede para sair. Também tá contando, também chegou para mim a informação dizendo que contou muito a questão... do caso Alan Zimmermann, indicado pelo Pinotti. Sim, uma grande besteira. Dentro do escândalo YouTube, Bruno Sim. Mars. Não foi só o YouTube, dinheiro, não. Viu? É, muito dinheiro desviado. Ué, mas o cara depois continua... de tanto tempo vai afastar o cara? Ah, mas... Mano, mas fechou o ano, né? Ele sai, mano, pelo seguinte. Pô, o cara, ele não necessita disso. Ele vai continuar sendo São Paulino, ele vai continuar frequentando lá. Mas ele não precisa ficar se expondo. O cara tá se expondo, cara. O cara tá, pô, se queimando lá, entendeu? Pode ser, mas eu até entendo essa não pessoa... demissão antes. Entendeu? Até entendo a não demissão antes. Do fim do Brasileirão. Porque não tinha acabado ainda o campeonato. Então, deixa acabar o campeonato. Pô, o cara resolve a Agora, vida dele e não precisa. A informação ficar se que eu expondo. Tenho é que ele pediu as contas. Ele não foi demitido. Sim. Ele pediu as contas. Antes de sair essas informações aí de divergências aí entre Pinotti e Leco, eu tinha achado que era bom senso, RG. Eu falei, pô. O cara chegou aí e viu que... Oh, ah, eu fiz a mim, né? Botou o microfone na água. Meu Deus, ele tá na varanda. Marizinha. Falando que ele fica da varanda, vocês não acreditam. Eu tinha achado que era bom senso, cara. Eu falei, bom, ele chegou, ele fez uma autocrítica do trabalho dele, viu que foi uma porcaria e resolveu sair, cara. Ele diz que ele tem um ego muito grande pra fazer isso. Ah, não só ele, né? Qualquer cara que chega no poder, duvido, cara, é muito difícil você... Eu duvido. Pô, você pega aí presidente do muito, Santos... Aí... Muito humilde pra falar assim, ó, vou dar uma entrevista... Então ele faria da forma certa, Marco. Vou dar uma entrevista coletiva. Ó, gente, eu tô saindo, tô entregando o cargo, o São Paulo foi mal, tudo foi horrível esse ano. Sabe, então, qual... cara, seria a forma certa. Sabe qual é o problema? Não, ó, principalmente... hoje à tarde, olha, eu ficaram sabendo, Pinotti não é mais São Paulo. O problema principal no São Paulo, eu entendo, e fica horrível, é porque os caras recebem, cara. Então a pressão é ao quadrado. Ah, começou esse ano, né? Entendeu? Então, E agora uma coisa fica claro, né? O Leco aí, quantos diretores já passaram pelo Leco? 6 diretores, né? Então, o problema realmente, né, velho? Tá claro isso, que o problema é lá em cima, né? O cara que não sai do trono. 6 diretores já passaram. E ainda... Segundo o blog do Rata, no UOL, o Raí será o novo diretor de futebol. Raí, não faça isso, pelo amor de Deus. Ou seja, mas por que não? Vão queimar ele. Ó, queimar o Rogério Ceni. Queimar o Rogério Ceni, queimar Se a gente pede alguém que conheça, se a gente pede alguém que conheça futebol no departamento de futebol, por que não colocar o Raí? Acho que sim. Pra mim, o Raí não é um cara de departamento de futebol. E será que aí o Raí volta com o Gustavo? É, então, é isso que eu tô falando. Ué. Seria muito mais lógico colocar o Gustavo do que o Raí. Desculpa, o Raí não tem experiência aí como dirigente. Não, mas como é um cara do futebol, Mota. Ele jogou futebol, é diferente. Acho que não. Eu não concordo. Acho que ele não traz de volta, não. Quer saber, Sombrar, um cara que caberia bem nessa função aí pro São Paulo, cara? Não. Quem? Rodrigo Caetano, que tá no Flamengo. Isso é bom. Mas ele não... Mas é um cara da área. Sabe mas que é mas da área? O Rodrigo Caetano, ele é um cara que tá sendo até, inclusive, questionado aqui pelo ano que o Flamengo fez. Ele contratou alguns jogadores aí que geraram, talvez, aí muitas críticas aqui no Rio. É, inclusive até o Conca, alguns outros jogadores aí como o Giovani, o Everton Ribeiro, que até agora não conseguiu se firmar. Mas o Rodrigo Caetano aí, pelo perfil que ele tem, cara, eu acho que ele caberia bem nessa função aí. Dizem também que o Alto Ouro também, né? Bom, a questão é a seguinte. Bom. Agora, só espero que a reposição seja melhor. Sim. Tá certo? E uma coisa é fato. O que já estava atrasado fica um pouco mais atrasado. Porque certamente o Pinotti é quem comandava o planejamento pro ano que vem. Aí eu não tô discutindo se ele é bom ou se ele é ruim, mas tinha alguém fazendo o planejamento. Agora, quem é que entra no lugar? Quem é que vem pra assumir agora a pendinga agora, né? Olha, é aquela coisa. Mas o Mano tem razão. O Raí... O Caetano é Rodrigo Caetano, é Rodrigo, né? É. Isso, esse Rodrigo Caetano. Esse cara é do meio, né? Sim. Seja do meio. Agora, o único medo que eu tenho, se for um Raí, por exemplo, se for um Raí... Eu não duvido que o Raí entende de futebol. Eu não duvido que ele entende dos meandros e que ele conhece jogador de futebol melhor do que ninguém. Isso ele conhece, tá certo? Sim. Já foi diretor de futebol? Não. Porque nem o Pinotti também não tinha sido. Agora, só espero que não seja uma figura usada de novo para amanhã o ciclo mais uma vez, né? Vir, né? Aquela coisa lá. Continua. Ah, veio, mas não agradou, porque o presidente já queimou o Rogério e o pintado, velho. Pra queimar o Raí. É o famoso ganha-tempo, né? Vou ganhar. Precisa ver se tudo isso já. Se o Raí é que vai assumir, precisa ver se tudo isso já não foi construído no conselho de administração. Que o Raí faz parte do qual o Raí faz parte. Então precisa ver se isso já não foi construído lá em cima, tipo, ó, não queremos o cara, tal. Tá? Ô, Leco, ouve aí, bicho. Ouve aí, porque o Pinote não é do ramo, etc e pode tal. E o Raí é um cara extremamente inteligente, né, cara? Eu acho que ele não seria usado dessa forma aí, não. Ele não deixaria ser usado. Toma cuidado, hein, Raí. Mesma coisa eu falo lá quando tinha o Lugano pra aceitar cargo. Cuidado pra não ser usado. Cuidado. Acho que o Raí, não. É? Vamos torcer. Continuando com as manchetes. Nossa, e o Mota? Meu Deus do céu, que mau agouro. Que cara negativo, meu. Eu, Corinthians. Não fiz nada. Ah, Coringão, Bento, Coringão. Vamos lá. Você vê, saiu o diretor de futebol e o Mota veio com essa cara de choro. Isso. É que eu fico pensando. É o brother dele, né, mano? Eu fico pensando que a desgraça tá lá na presidência e não sai, velho. Ô, meu amigo... Gente, mas isso aí é outro... Ué, só pra... Trocar ministro é fácil, trocar presidente é o buraco mais embaixo. Só vou esclarecer que meu amigo Mano disse aqui, ó, sobre a Lei Maria da Penha, ela não pode, viu, mano, ser aplicada para casos de violência contra homens. Nossa, aí, mano, cadê o seu conhecimento jurídico aí? Ó, já que... Como é o Songuinha que te explicou isso aí? Já que o âmbito da proteção da lei é a mulher. No entanto, a norma não distingue a opção sexual. Podendo, portanto, ser empregada normalmente em caso de uma mulher agredida por a sua companheira. A mulher agredida por uma mulher. Tem que ser mulher. Mas a vítima tem que ser mulher. Gente, eu tinha dado um plugli aqui e aparecia que sim. Pode sim, gente. Não tem distinção, não. A Lei Maria da Penha, ela tá embasada na violência doméstica, gente. Então tá bom, então beleza. Então, É complicado, por exemplo, um homem dar queixa na delegacia da mulher. Gente, aí não rola, mas ele pode fazer uso. Atenção. Taizinha, desce porrada no mano. Desce porrada no mano. Aí o mano vai na delegacia e tenta lá fazer uso da lei pra ver se rola. Aí se fala assim, o delegado falar, ok, vai ser enquadrado, você fala assim, não, vou retirar. Eu só queria saber se a lei. Boa ideia. Se a lei funcionava pra isso. Peraí. Vamos esclarecer. Não, RG, vai vir com uma terceira tese. Não vou não. Essa Lei Maria da Penha, a qual se diz que pode ser aplicada ao homem, é por alusão. Ah, tá? Então, em 20 de abril de 2016 foi criada a Lei João do Pinho. Falei que era João, tá vendo? Essa, eu não sabia, mas é a lei. Essa é a lei. Foi João da Penha. Entendeu? É um dispositivo legal criado em 2012, sancionado pela Dilma, que protege os homens que sofrem violência doméstica. João do Pinho. Okay? Ah, então é outro nome. É outra lei, viu, mano? É outra lei. João do Pinho. Então é o João do Pinho. Acabou. Pronto. Isso brinquei falando João da Penha, mas eu não tava errado, tá vendo? Encerrou a discussão. Acabou. Mas olha, o Corinthians, mano, olha lá, deu uma animada aí, viu? O Leandro Castan quer voltar ao Brasil, ele não tem sido aproveitado lá no Roma. E acha, né, que consegue uma, né, na base da conversa, uma liberação por empréstimo para atuar no Brasil. Corinthians, a gente sabe que não vai ficar com o Pablo, né? O Pablo não está mais. Mas Pablo, qual é a música? E pode ser que o Leandro Castan pinte. Vamos só conversar com ele, mano. E aí, isso aí tá no orçamento, o Castan ganha muito, como é que tá? Ô Bento, a parada é a seguinte, cara. Inclusive, o próprio nome do Leandro Castan, eu havia dito aí no começo do ano, falei, pô, a diretoria do Corinthians poderia ir atrás do Leandro Castan e tudo mais. Me ouviram e foram. Mas, vou te falar, cara, jogador que tá atuando na Europa, eles são bem espertos. Eles vêm com esse papinho, ah, eu não tô sendo aproveitado aqui, ah, é um time que eu adoro, ah, eu gostaria de voltar. Mas aí você pergunta, então beleza, senta aí, vamos trocar uma ideia, como é que a gente pode alinhar isso daí? Quanto você quer ganhar? Aí o cara fala, então, aqui eu ganho 300 mil euros, vamos colocar assim. Pô, eu volto ganhando 280 mil euros. Pô, tô tirando 20. Tá bem, entendeu? Não, então a situação é essa, Mota. O jogador é bem esperto. O cara, muitas vezes, aí ele faz um discursinho aí perante as câmeras aí, não, é um clube que eu adoro, pô, se a tivesse a possibilidade de voltar, eu gostaria. Né? Pois é, cria-se uma expectativa, inclusive a torcida tá vendo, diretoria, vai lá, o Castan quer voltar e tudo mais. A hora de sentar e resolver de fato, são poucos jogadores que têm atitude, por exemplo, que o Jadson teve. O Jadson, quando ele resolveu voltar pro Brasil, ele não chegou a completar um ano jogando na China, ele resolveu voltar. Baixou ele chegou bastante, pro Corinthians. Né? Não, ele chegou pro Corinthians, Bento. Ele abriu mão de dinheiro que ele tinha para receber, inclusive na China, porque ele tava rompendo lá o contrato. Os chineses falaram: ó, então esse restante aqui que tem para pagar aqui, a gente vamos fazer um acerto. O Jadson falou: tudo bem, não tem problema. Para jogar chinês, no Corinthians, né? Para jogar no Corinthians, o Jadson, ele abriu mão de dinheiro sim, porque o Jadson lá na China, RG, ele ganhava mais de R$1,5 milhão por mês. Nossa. Assim como ganha Ralf, assim como ganha Gil. Todos eles aí ultrapassam a casa de R$1 milhão por mês. O Jadson abriu mão dessa quantia para poder voltar e jogar no Corinthians. Mas dificilmente os jogadores eles têm essa atitude. O Leandro Castan, ele vem praticamente ali se arrastando na Europa há muito tempo. Há muito tempo. Ele teve esse problema na cabeça e graças a Deus aí ele deu continuidade na carreira e não precisou interromper aí o que ele gosta de fazer, que é o trabalho do cara. Mas ele nunca jogou em alto nível lá. Ele sempre foi emprestado, jogou lá em Sampdoria. O outro time que ele foi emprestado, se eu não me engano, foi o Torino, se eu não me engano, enfim. Mas na Roma mesmo, ele nunca conseguiu se estabilizar. Ele teve um bom momento aí, logo quando chegou e tudo mais, mas nunca foi um cara que a torcida, nossa, ó, o Leandro Castan tá aí. Então, cara, eu acho que seria legal, cara, pelo histórico que ele tem no Corinthians, por tudo que ele construiu, principalmente jogando do lado do Chicão ali e tudo mais, a torcida do Corinthians adora o Leandro Castan. Ele ao lado do Balbuena, eu tenho certeza que seria uma baita dupla. Mas volto a falar aqui, o jogador aí precisa querer de verdade. Não basta só falar pra inglês ver, tá certo? Na frente das câmeras, ah, então, pô, eu gostaria. Ué, mostra de fato então que gostaria, se adaptando às cifras que o mercado pode pagar. As cifras que o Corinthians pode pagar. Porque o mercado é muito abrangente também. Você tem times como o Palmeiras aí que conseguem extrapolar aí uma folha salarial de talvez 80% dos clubes grandes do futebol brasileiro. E depois não ganha nada. O Corinthians hoje, ele... Ai! Pois é. Mas o Palmeiras ainda tem um poder de barganha com os jogadores que não consegue oferecer um salário maior. Hoje em dia o Corinthians, cara, ele tem um teto e tem que respeitar esse teto. Por exemplo, eu acho, Bento, que não vale a pena você investir R$500 mil para pagar no zagueiro. Por exemplo, esse Henrique aí do Fluminense. Não vai pagar nada pelo Roma? Não vale a pena? Não vai pagar nada pro Roma, se ele falar, ó, beleza. Não, mas Bento, o negócio é o seguinte, muitas vezes aí, se você, eu não sei qual que é o vínculo do Castan e quanto tempo ainda tem de contrato, mas numa dessa a Roma fala, não, beleza, segue tua vida, passar bem com ferro elétrico e pode ir pra onde você quiser. Isso. Rompem o contrato, Bento, o jogador fala, então, eu tô livre no mercado, eu quero luvas. Aí se ele tiver um empresário, o empresário fala, eu quero minha comissão. Então tudo isso vai encarecendo o pacote. Por exemplo, graça, o Palmeiras. Né, o Palmeiras, aí, Bento. Então, o Palmeiras, ele tá investindo mais de R$50 milhões na contratação do Lucas Lima. É claro que ele não vai pagar isso à vista, diluído no tempo do contrato que gira em torno de 4 ou 5 anos. Acho que 5 anos. Mas você quis custa R$50 milhões, cara. Mas você quis uma brecha aí só pra detonar o porco, é isso? Não, pelo contrário. Detonar? O Palmeiras, ele dinheiro, tá na dele. O Palmeiras, ele tem dinheiro, ele tem que investir. O Corinthians hoje, ele não pode investir na contratação de um zagueiro uma quantia de R$500, cara. Não dá. Nós não dá. Podemos. R$500, Sombra, você tem que pagar, velho, pra um cara que decide jogo, cara. É um atacante. É um meio de criação. Verdade. Agora você investir R$500 num cara que tá lá pra destruir jogada e impedir gol, desculpa, cara. Eu acho que não vale a pena. Mano, aproveitando, estamos até com um estranho no Ninho aqui no Estádio 97. Boa. Ele que foi ganhador aí do terceiro leilão do Estádio 97, doou 500 bolas de plástico aí pra galera, né? É o Diógenes. Boa, Diógenes. Diógenes Costa, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Diógenes. Vamos falar do Corinthians. A ideia aqui é cada vez mais destruir Domênico Gasto e Mota. Domênico e Mota, porque parece a Ivana da novela. Vamos com tudo! Aí, ó, chegando. Chegou acelerando. O cara chegou acelerando, cara. Rapazinho, chega de boa, tá? Chega de boa, sabe? Seu time só ficou grande em 90 pra cá. Não interessa, beleza, irmão? Grande, o seu nunca 90 ficou. Pra cá, o meu sempre foi. Não, senhor. Sempre foi, não, senhor. Por assim, aonde? História, se não fosse a Parmalat na vida de vocês, vocês iam ser o Guarani da capital, se enxerga, porco. É, diferente. Tem história esse time ridículo que você torce. De 1910, vocês foram... Inaugurou? Peraí. O Palmeiras sempre foi um timinho que viveu de duas décadas, 70... Calma. O Diógenes é visita. Ele tem que ser bem tratado. Visita, então ele fala do Corinthians. Detonou, é detonado. Baixa a bola aí, esse Mundial. Baixa aí, ó. Me fala os títulos que vocês ganharam. Baixa a bola aí, esse Mundial. Fica aqui na manha aí, mano. Você também pode. A pergunta vai pra você também. Sem Mundial. Vocês dois. Seu time se resume à década de 60 e 90. Mano, presta Guarani atenção da capital. Na pergunta. O Ponte Pretano da capital, presta atenção. Ah, eu pago a pau. Se não fosse a Parmalat no teu time, rapaz, vocês iam ser o Guarani. Se enxerga. Fala bobagem. Responde a minha pergunta. Se o time tem história, história é história. E você. Eu sei que você, como todos os corintianos, às vezes tem dificuldade. Nenhuma. Não perde a linha, não, Pedro. Eu fiz uma pergunta e ele respondeu outra, Sombra. Não, ele assumiu que começou em 90, mas diz que depois de 90, ele já ganhou um mundial. Peraí, começou em 90 o teu rabo. O Corinthians é de. Peraí, o Corinthians é de 1910. Eu falei isso, eu falei isso. O Corinthians é desde 1910. É o maior clube da América do Sul. É o time que, inclusive, em 23 anos, diferente da maioria aí, em 23 anos que o Corinthians ficou na fila, a torcida só aumentou, não diminuiu. Mas isso não é título. Tá, Sociedade Esportiva Leiloca. Ganhar torcida. Dois mal educados. Mano, o Diógenes é visita, ele é estranho no ninho, ele doou 500 bolas para as crianças carentes, e vocês não deixam ele falar. Isso aí. Mano, escuta aqui. Diga. 1910, Coringão nasce, certo? De lá pra cá, o Palmeiras... Ah, nasceu lá? O Palmeiras é o pelo encravado do Corinthians, certo? É o quê? É o pelo encravado do Corinthians. Vocês são freguês nossos. É o filho maconheiro que o Corinthians teve. É freguês. Que é isso? Tá certo? Ô, rapazinho, presta atenção. Filho maconheiro. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Aqui quem tem passagem por isso é vocês. Aí quem tem tendência... Eu tenho mesmo. É o filho maconheiro que o Corinthians... Iota, nós não temos filho. Eu tenho mesmo, mas tá pago. Aqui, ó. Todo corintiano não conhece pai, nós conhecemos. Agora vem ter o corintiano conhece mãe, a tua mãe. O corintiano conhece a mãe, a tua mãe. Sem falatório. Diógenes, muito obrigado pela sua visita. Sinta-se à vontade, vamos falar bastante aí de futebol durante o programa inteiro. Ô, Mota, calma. Motinha, um abraço pra você. Ah, abraço o caramba, que eu não abraço galinha. Sensacional, sua participação. Estúpido. Legal. Mas, cara, bota abraço o pinto, não abraça a galinha. Você é analista de crédito, é isso? Exatamente. Você tem como analisar, por exemplo, o crédito do Claudio Mota hoje? Cara, só pela postura dele diária aqui é não. Ainda bem que eu não preciso. Cara, não dá, não tem condições. Ainda bem que eu não preciso. É o cara que gastou milhões com viagens, cara. Esqueci. Eu preciso de você, né? Sensacional. Mas rivalidade à parte aí, ô Diógenes. Fala o nome da sua empresa aí que eu vou ligar lá, falando que você tá. Como você tá respeito o ouvinte, moto. Respeito o caramba. Domênico Gato, rivalidade respeito à parte. Ouvinte. Ah, cala, se fecha aí, Nari. Rivalidade à parte, a gente tem que parabenizar o Corinthians, cara. Parabenizar? Faz 10 anos que os caras foram rebaixados pela última vez. Então, parabéns pro Corinthians. Parabéns, babaca. Comemora o rebaixamento. Aí, parecendo o Edson campeão aí, o palhaço. Pela última comemora, vez, viu, foi trouxa. Mais. Chupa. Ô, trouxa. Ô, trouxa. Comemora o rebaixamento aí. Eu comemoro o Edson aí, o palhaço. Nessa mesa aqui, todo mundo já foi rebaixado. Porém, nem todos têm mundial. Ah, o historiador. Aí você errou. Não, desculpa, RG. Você me desculpa, RG. Isso aí, agora tomou uma do RG. É, tô meio divertido aqui. Nossa. Aliás, Sombra, vamos pro Santos ou vamos falar de alguma coisa? Agora aí? Nós vamos dar um recado muito importante de McDonald's. McDonald's, todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8 cada. E você sabe que hoje é quarta-feira, meus amigos. Quarta-feira é dia de clássico dos clássicos, é o dia do Big Mac. Boa. Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. Por apenas R$8. Agora você fala assim, pô, pode ficar melhor, não pode? Quer deixar melhor? Então acompanhe de Mac Fritas e Bebida. E aí sai por apenas R$19,90. Aí é sensacional. Olha, é um clássico desses, não dá pra deixar passar não, hein? Sim. Clássico do dia McDonald's. Hoje é dia de Big Mac, meus amigos, R$8. Corre pro McDonald's. Boa. Continuando com as manchetes do Estádio 97... Fervente Estádio 97, o cara chegou. Começou calmo. Porra, o cara virou uma. virou um caldeirão. O cara chegou. Mas ele começou muito bem, viu, Sombra? Porque ele foi lembrar. É uma das histórias mais mentirosas que o rádio brasileiro ouviu quando o Mota falou que gastou mais de 3 milhões em viagem. Então, o Diógenes foi bem pra caramba. Porque eu posso falar, um surdo não acredita nisso que o Mota falou. É, que tá aumentando tudo. Deixa eu ver. Surdinho, você acredita no Mota? Falou que não. É, mas esse cara que gastou 3 milhões de viagem, eu tô mandando ele pro Rio de Janeiro pra ensinar você a ligar essa porra aí que eu não aguento mais, hein? Nossa, que você legal. Você todo dia com esse negócio deixa. Aí. Olha, a burrice não deixa. O Mota vai fazer hoje eu vou assumir. Já, quando o Mota fala que a burrice não deixa, é que complicou, hein, velho? Não, mas hoje eu tenho que dar o braço a torcer. Eu não tava ouvindo nada, eu sei que ele apertei o botão que tô falando que o som não saía do fone. Meu, eu falei, caraca, eu já... mas tá tudo beleza. Tudo belezinha. Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. E ó, tá rolando agora na boca do estádio a sua chance de interagir com a galera do Estádio 97, nas ruas de São Paulo. O Tetinha tá nas ruas de São Paulo, lá na Avenida Professor Abraão de Moraes. Abraão de Moraes, altura do número 2600. Altura do 2600 da Abraão de Moraes, esquina com a rua Elisa Silveira. Então, lá dentro do posto de gasolina, ali é Saúde, Ipiranga, não é? Saúde? É mistureba ali. Não, que é. Ou é Saúde ou é Ipiranga? É mistureba. Depende da altura. É do 2600 da Abraão de Moraes. Ah, agora eu não me lembro, mas se você vem ali pelo... Porque Abraão de Moraes começa ali perto do Ipiranga. Isso. Mas quando ela atravessa a Bosque ali, ali é Cursino, ali é Saúde. Bom... Como os Wazes da vida não precisam colocar o bairro, você coloca o endereço lá, tá bom? Abraão de Moraes, altura do 2600. Tetinha tá por lá, os 10 primeiros que chegarem lá vão entrar no ar e ganham bonés Estádio 97 Vista Aérea. Todo mundo pra lá, vamos colocar a galera pra interagir aqui. Boa. No Estádio 97. Pra você tricolor chorar, pra você palmeirense chorar, pra você corintiano comemorar, por que não? E pra você santista... Boa. Pedir aí o seu conselho pra região número 2, o que fazer no fim da vida, tá bom? É isso aí, vamos lá. Santos! Gol! Que é isso? A marchinha. RG, é nóis. Quem mostrou a bicoleta aí, mas mostrou bonito mesmo. É o alemão, você lembra dele? A gente falou muito dele aqui em 2008. Ontem, falou ontem, dele? Falei... Não, ele quer voltar, RG. Tá no... Mas ele mandou bem no Paraná. É, falou que tem um sonho de voltar, né? Vencer com a camisa do Peixe. Mais uma vez, né? Mas vale a pena, RG? Ah, não sei. Essa altura do campeonato, porque o alemão também já tá meio usadinho já, né? Não, tá novo ainda. 28, pô. É, mas 28 aninhos. Você vê, olha quanto tempo ele perdeu, hein? RG, procurei aqui algo pra te trazer... O ano que vem, tirando essa do alemão, tá difícil, hein? É eleição agora, né? Então não tem jeito. Agora, o que tá ocorrendo aí, me parece, segundo a minha fonte, você sabe que é Zé Fontinha. Minha fonte é boa, Zé Fontinha. É firme, tem jogador de São Paulo negociando com o Santos. Hein? Ih, rapaz. É Gilberto. É mesmo? Gilberto. O Santos. Ah, não, mas não é de São Paulo, não. Não é mais. Acabou. Tava lá? Não é mais, acabou o contrato. Ah, é? É. Então tá lá. Se você achou que ia dar um chapéu, esqueci, deu mal. Caiu do cavalo. Mas onde eu falei aqui, Gê? Onde eu falei? Nesse sentido. O Santos estaria interessado no Gilberto. É porque o último clube do Gilberto era o São Paulo. Tem nada de dar chapéu. Ex-atleta do São Paulo, devia ser o mais correto, falar assim, ex-atleta do São Paulo. Aí já é dor de cotovelo da sua parte. Nossa senhora! Aí já começou. Já não pode trazer uma verdade. Começou a ficar dolorido, pronto. A gente já vai cuidar dos 2000 sócios que vocês arrumaram lá, pra votar lá na urna. Mas arrumaram onde? Nossa, mas o programa hoje tá bem, hein? Pera aí, são 2000 sócios muito felizes com o time que tem. Pera aí. É, dizem que não são santistas a maioria. Não, pera aí. São? Pera aí. São do... Isso. Se são ou não santista. São, não sei. Mas portuguesa santista? Portuguesa santista. Então, mas é uma portuguesa... Ou Jabaquara. Mas é uma portuguesa santista. Falou uma junção, né? Feliz, né? Sim. Feliz. né? Não. Com tradição, com time que tem história, com time conhecido internacionalmente. Aí você deu a pedrada no Domênico, hein? Nossa senhora. E que não começou em 90 a ser internacional. Nossa, outra pancada no Corinthians. Nossa senhora. É porrada pra tudo quanto no Corinthians, hein? Nossa senhora. Erguei o estranho aqui. Sabe aquela erguida pelo ombro quando o cara tá meio. Erguendo o estranho. Sabe quando o cara tá na balada ali embaixo? Enxerguei o estranho aqui. Peraí, enxerguei. Volta aí, irmão. Tá tranquilo. Vou respeitar a idade do RG número 2. Se vier, não vem de gangorra que eu tô de balanço. Nossa, velho. Se mostrar que balança RG, que você tá polindo a placa. Ô, Bruno, anota aí. Frase da RG. Não vem de balanço que eu tô de gangorra. Não vem de gangorra que eu tô de balanço. Mas sensacional. Tô tentando imaginar. Gangorra é assim, balanço é assim. Isso, você tá no, tá no meio. Parece balança, dois depiloides, um de cada lado. É, porque não se encontra, né? Não, sobe, não vai passar. RG, ficou meio estranho. Porque um vai levantar e o outro vai sustentar. Ah, mas aí você de balanço já derruba, entendeu? Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do Buscapé, que é ofertas de A a Z sempre com o melhor preço, dá um busca no novo Buscapé. Dá um busca. Vamos lá, I love you, Leiloca. Opa, nós. Ela falou, hein? Fala de nós aí, Leiloca. Leiloca vai lá e fala mesmo, não tem conversa. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, vamos lá. Ó, o Valentim, né, Domênico? Não, sim, enquanto ele procura aí, o Valentim foi, né, Domênico? Meio chateado. Isso eu falei ontem, né? É, meio chateado. É, meio chateado, mas enfim, ele deu entrevista hoje aqui. Notícia vela, né? Vela? Notícia vela, velho. Você quer acender um aí? Notícia vela. Então, eu falei ontem. Fala aí, o seu Bento. Então, mas eu vou falar aqui, porque você dá mais credibilidade pra quem falando do Palmeiras? Você. Então, obrigado. Aqui é nóis. Porque ontem, quando o Motinha... Eu só um minuto, falou um cacho. Como eu não falei do Valentim ontem? Não, só um minuto. Não, eu vou falar outra coisa aqui. Mas eu não falei do Valentim ontem? Eu falei, o senhor como mancheteiro, presta atenção. Aqui que o Sombra tá de prova, todo mundo tá aqui. Assim, falei, ele falou, vamos falar de vocês. Falei, de nós, né, Motinha? Ele falou, não, de vocês. Falei, não, de nós. Você é mancheteiro, você tem que ser imparcial quando você dá as manchetes. Ó, eu sou imparcial. Não tem mais. Eu, quando eu narro o futebol, eu narro o gol de todo mundo igual. Eu, quando eu faço o placar, eu faço igual aqui, ó. Então assim, quando faz placar, não faz igual. Vamos ouvir. É, então vamos lá. Quando faz placar, não faz igual. Não, tá aqui, ó. O Estranho vai responder. Meus placares é imparcial ou parcial, amiguinho? Pode falar a verdade. Totalmente parcial. É lógico que é. Parcial? Você é um clubista. Lubista! Nós combinamos aqui agora. Não, senhor. Não, senhor. E você, seu Mota? Ô, Galinha, não fala comigo, não. Seu Bento, que eu vou dizer uma coisa. Eu ouso dizer. Estamos aqui, ó. Quer ver, ó? 43 minutos de programa. Nossa, já? 43 minutos de programa. 43. Não é isso? 41, porque começou às 5h32. Isso porque acabou o campeonato. Ouso dizer que temos aqui hoje o Estreloninho mais fanfarrão da história de todos os que passaram por aqui. Vou trombar ele na hora, vai quebrar. Porque o rapaz pra caramba. Mora em Santana, é só aparecer por lá. O rapaz não consegue ser sincero. O senhor dos placares aí, o senhor é o mais imparcial. Tá bom. O senhor das manchetes é o mais imparcial. Por isso que eu falo que é nós, não é nós, senhor. Vamos lá, Domérico. Isso é nós, é nós. Ó, vamos lá. A Leila conta que a torcida, né, pede reforço nas redes sociais. Ela falou que não vai medir esforço, deixando claro que até agora essas contratações Palmeiras fez. É, ela não colocou grana, não fez nada, segundo ela. Mas se precisar, não vai me disfarçar para fazer um timaço e seguir bem. Agora, isso aqui não dá para ler essa manchete. Qual que é essa, velho? Atlético Paranaense faz exigências para liberar Everton. Outra notícia que eu dei ontem. Vou parar. O Atlético do Paraná, ele está na dele. Ele tá na dele, porque ele já sabe que perdeu o jogador pode assinar pré-contrato. Não, mas não é, pra falar que não quer mais. Resta saber se os outros vão querer dar. Não, mas fala que não é beleza, gente. Assim a gente não aceita, deixa o cara lá. Deixa lá, nossa, será que... Deus ouviu minhas preces. É, não dá. Deixa o rapaz lá no gol dos caras, velho. Desculpa pros ouvintes aí pelas notícias requentadas. Que isso? Nossa, que jorrada. Agora o Mota deu no peito, mano. E as duas notícias que ele deu, eu falei ontem. Na maldade, mano. Na maldade. Tô sentindo uma maldade, eu sou bem. É diferente dar notícia e passar a informação. Ah, é. Nossa, nossa, falou alguma coisa. Agora pega o replay aí. É a mesma coisa que eu falei ontem, tá falando agora. Pegue o Mota aí que quebrou a coluna dele. Nossa, é. O problema é que ninguém confia. Falando aqui, a gente quer notícia nova. O problema é que ninguém confia na sua notícia, Mota. Nossa, Deus, eu não perdi nada pra você. Não, mas eu tô aqui pra falar. Ah, nossa, agora você é o juiz. Agora você se redimiu. Quem pode cortar o microfone ali é o Sombra. Se ele não cortou, eu falo aqui, não quero saber. Nossa, fala aí, a galinha tá piando agora, nossa. Fala bem já. Eu queria perguntar pro Estranho. Estranho, tem uma pergunta pra te fazer. Pode falar. As manchetes, as notícias do Mota, tem credibilidade? Nenhuma, cara. É tudo coisa repetida. Nossa. Ah, é. Falou agora o... Isso é que nem aquela pizza do sábado, né, meu? Esse Estranho no Ninho é bom pra caramba, hein? Aquela pizza do sábado. Toma domingo de manhã. Vai alimentando o animal, vai alimentando. Sempre a lógica. Não fala nada diferente. Mas, ô, seu Bento, e mais? Mas é a lógica. Certo. Oh, o Valentim parece que tem proposta do esporte, né? Parece que ele vai pro esporte, né? É, isso é o Mota não falou ontem, não. É o papo não veio falar, não. Coitado, é o papo que também se falei fala. Ontem! É o eu vi a entrevista dele. Não, que não isso, sei, Mota, não grita. Tá doidão, olha, mano. Calma. Pelo que me consta, ele já estaria... Não. Já estaria até fechado. O quê? Com o esporte? É. Sombra, o cara tá passando o Mota mal, falou isso ontem, ô Sombra? Falou não. Falei sim, ainda falei do esporte. Falei. Então pega o replay aí, trouxa. Ô, Benja, se fecha que você nem tava no programa ontem. Nossa. Se fecha, no dia que você quiser dar opinião, você fala. Mentiroso. Fica à vontade. Se você quiser dar opinião, você participa do programa. Mentiroso. Fecha aí. Mentiroso. Isso, seu Bento. Mentiroso. No dia que você quiser participar e falar, aí você participa e a gente conversa. Que isso? Nossa, quanta agressividade. Isso, isso. Tinha que falar, você não tinha conhecido o Morumbi, eu já fazia o programa, trouxa. Ai, nossa. Ai, vou inventar que não conhecia o Morumbi. Você não conhecia o Morumbi. Nossa, para. Você não sabia. A mãe deixou você ir com o time do Corinthians. Você tinha 17 anos, trouxa. Aí, você não sabia que era o Raí, o Cafu. A tua mãe levou você no estádio com 17 anos sem entrar de mão dada lá com o jogador. Segue o jogo, sem falatório. Ele tinha 17 anos. Mas pelo menos... Mas você não desmentiu. Menos minha mãe... O Benja contou pelo essa história. Mas pelo menos minha mãe me levou. Você não, se não é o programa... Infelizmente eu não tinha uma mãe que nem a sua, desculpa. Ah, não. Hoje apelou, com o Google Maps, com o Waze, você ia conhecer o Morumbi. Ah, tá bom. Será que ele conseguiria, Benja? Não. Não, porque se deixar ele com o Waze, ele também não vai entender. Ele vai ficar meia hora rodando a Pamplona aqui, não vai sair do lugar. Ele vai ficar Joaquim Eugênio de Lima, Pamplona. Lembra aquele filme Férias Frustradas? Que o cara fica de manhã no Big Ben, à noite ele tá lá dando a volta. É igual. Autorama. Olha, eu não sei, aqui um ouvinte mandou pra gente uma mensagem, falou assim, o Mota... está para o estádio 97, assim como Casagrande está para Globo. Que isso? Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Casagrande é um bom comentarista. Não, tá louco, vocês estão ofendendo o Casagrande, pelo amor de Deus. Casagrande é o melhor do Brasil. E o Mota não é? O Mota... Você foi limpar ele lá na Vini. Não, o Mota a gente sabe. A Mota a gente sabe o que é. Mas se o cara comparou, mas se ele comparou o Casagrande, é porque o Casagrande é bom, o Mota é bom. Não, o cara é louco. O cara que comparou é louco. Bom é você, velho. Ó, bom é o Rivelino. Sabe o Rivelino? Que o Rivelino montou agora o segundo Rivelino Soccer Camp, que vai acontecer de 22 a 26 de janeiro para garotada de 5 a 15 anos de idade. Então você tá aí com o seu filho, você fala assim, puta, mas esse pentelho vai ficar em casa agora em janeiro, nas férias. Tem nada pra fazer. Sem nada pra fazer. Cara, inscreve a criança lá no Rivelino Soccer Camp. É de 22 a 26 de janeiro, das 9 da manhã às 5 da tarde. Passa o dia lá no Rivelino. Legal. Fica ali na Zona Sul, perto do Shopping Morumbi. É. Então, você quer inscrever o seu filho no segundo Rivelino Soccer Camp? Bacana demais, é um programa intensivo de treinamento, também de desenvolvimento técnico e tático. Tem dinâmica individual e coletiva de alta intensidade. É muito bacana esse programa aí, tá? Liga lá no Rivelino Soccer Camp e faça a inscrição do seu filho. 5183 5183-8007. Repita. 5183-8007, tá bom? Liga lá, inscreva o seu filho, segundo Rivelino Soccer Camp. Muito bacana pras férias, a garotada vai adorar, pra garotada de 5 a 15 anos de idade, tá? Estádio 97, lembrando, quem ligar aqui no estádio e falar... vamos ver aqui. Ah, todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E você pode mandar sua mensagem também, hein? São as cornetadas do estádio. Mande sua mensagem de áudio gravada pra nós no telefone. Anota aí, atenção: 943-530-150. 943-530-150. Grave sua mensagem, participe do Estádio 97. A melhor mensagem, seja pela inteligência, pela espontaneidade, pela criatividade ou pelo humor, vai ganhar. É... ontem quem ganhou? Foi a musiquinha que ganhou ontem? Não. Não, não foi, né? Ontem empatou, é verdade. 2 mais 2 do modo. Teve o 2, a conta lá. O 2 mais 2. O jogo das barricas. 943-530-150, participe, você pode concorrer, você vai concorrer a uma camiseta Estádio 97 Tentbit e também a um boné Estádio 97 Vista Aérea. Vamos pro telefone? Bora! 3284-7097, toca, Asdrubal! William Bonner diz que tem, o Dodô pagou geral. É mentira, disse a FIFA, 51 não é mundial. Ha ha ha, ri ri ri, só falou pra todos ri. Ha ha ha, ho ho ho, fala da naba Dodô. Rimou bem. Não, é bom. Mas, dele é a rima, né? Fala da naba Dodô. Forte a rima. Forte a rima do trouxa. Eu acho que rimou. Quando, olha aqui. Não, não tem problema de mandar musiquinha. Pode mandar, não tem problema nenhum, a gente aceita. Mas quando desde que seja bem feita. Não, o trouxa fez uma música péssima, tá ruim, horrível. Olha, o ruim. Ruim. Manda o que quiser. Alô, gente. Alô, não manda o que quiser, não. Manda pra qualidade melhor. Alô, quem fala? Alô. Você tá de brincadeira. Alô. Fala da nova do outro. Não é? Forte a rima também aí, Marcão. Tá bem aí você. Alô. Alô, rima com Dodô. Alô, ro-ro-ro com Dodô. Lógico, rima. Esse cara tá tudo trouxa. Quem é? É Marcelo. Marcelo do quê, Marcelão? Ele tá correndo, mano. Não, tô sentado aqui, pode falar. Super trouxa. Marcelo do quê, Marcelo? Marcelo Scatolini. Nossa, flashback. Isso aí é asma. Scatolini é advogado, trabalhava aqui no prédio. Mas é dono de 80% de Perdizes e 90% da Pompeia. Mas faz tempo que não liga. Esse é mesmo. Faz tempo que não liga. Eu tinha mais, mas o Beija comprou tanto aí que abaixou agora. Mas você fez precinho bom pra ele? É difícil negociar com o Benjamin. Benjamin é brincadeira. Tá louco, né? Não dá. Mas você entregou, né? Entreguei, é lógico. Se ele pagou o preço justo, a gente entrega, é lógico. Beleza. Inclusive, queria dar um parabéns pra ele, acompanho ele há tanto tempo. Ele tá muito bem no programa, o Mano também. Parabéns, eu tô sempre torcendo pro sucesso dos dois aí, de vocês também. Ó, Scatolini. Você pode falar, Scatolini, obrigado. Você pode falar que o RG tá bem também? Porque... Não, o RG é 10. Aliás, eu cruzava muito com o RG numa estação de metrô, um pouquinho antes do programa. E eu não vejo mais por lá. Eu acho que ele mudou a rota, né? É, né? Eu ando de metrô, eu ando de ônibus. Sim, verdade. Fogão, velho. Diferente do Benja, só anda de blindado. Nossa, que pedrada. Nossa. Agora. Nossa! Mas ele anda Reage, mesmo. Reage, Benja. Fazer o quê? Mas ele anda mesmo, o Benja, é brincadeira. Olha, no Rio, ele não tô nem um pouco chateado com isso, viu? É verdade. Ô, né? Benjamin, brincadeira, eu encontrava você todos os jogos do Timão, lá perto do Pacaembu, você com seus dois filhos. Mas o Benja no Rio tem que andar de... Mas era o seguinte, raramente ele parava pra falar com os ouvintes. É mesmo? Uma marra, ele falava assim, eu sou famoso, não vou falar com você. Mas aquele desumilde, não é que ele fazia? Eu sou famoso, não vou falar com você. Mas ele ainda vinha com aquele cordão de seguranças ou não? Sim. Ô, louco, é, realmente, ô, Benja, né? como você disse no começo do programa, é um dos melhores ouvintes que passaram aqui hoje. É, vai lá. Nossa. Alimento verdade, animal. Verdade, Benjamin, alimento animal. Vai lá, dá mais biscoito pra ele. Alimento animal. O Mota tá pedindo comida aqui, galera. Nossa senhora. Não, tá falando pra galinha. Tem animal pra galinha. Tem animal. Tem animal que é traíra, esse é um deles. Não, pô. Dá mãozinha pra ele. Não, Benja, que isso. Tá louco, Scatolini, Fala, Domênico. E aí, rapaz? É, estamos torcendo aí, né, Domênico? Mas você, essa contratação, quem? Concordo com você, que esses líderes, viu? Esse goleiro aí, não, esse dá, né? Rapazinho com a cabelo branco que veio do Santos, pra mim, eu não contrataria, viu? Eu também, muito daria, dinheiro, como o Deixa até falou, há pouco tempo atrás também, é muito dinheiro, dá pra contratar dois, três aí bons jogadores, do que um que você nem sabe se vai jogar, porque ele não tem vontade de jogar. Ele me lembra um cara que eu não gostaria de falar o nome. Não vou falar. Mas eu vou torcer pra virar, mas eu acho que não vira. Quem que você traria no lugar do Lucas Lima, então, ou Escatolino? Mano, aí não sei, viu? Eu não trabalho na área. Mas aí eu acredito, um pouco, vocês, né, aí que trabalham, que conhecem, eu acredito que esse valor que tá pagando pra ele, eu acredito que tenha um jogador bem melhor que ele no mercado. Agora eu não sei do que trouxe, problema, mas enfim, né? Só resta torcer, né? Quem sabe ele tenha uma vontade, porque é muito chinelo, né? Ele é do Valdívia. Mas sabe qual que é o problema de contratar jogador hoje em dia? Uma que jogador, posições, né? Várias posições estão escassas aí no mercado, né? Mas lateral que precisa não traz, né? Os que são os bons mesmo, eles estão jogando na Europa com salários astronômicos. Tem o Léo Príncipe lá no Corinthians, se quiser é só pegar. Não, não dá, né? Não, não dá, né? Eu dou pra você. Tá de... Não. Pode pegar lá. Fica lá, fica Príncipe lá, no Itaquerão também não combina, hein? Não dá, né? Não dá. Agora, assim, tá complicado, o jogador hoje em dia tá... principalmente algumas posições aí que são... já estão ficando ruim. Eu tô vendo o time, eu torço pro Borussia, eu gosto do Borussia, tô assistindo aqui Borussia e Real Madrid, tá louco, o Borussia parece um catado, não tem nada lá. Mas o Real Madrid tem já tá fora, hein? Vai passar o Tottenham e o Real Madrid desse grupo. A gente também tem aquela coisa de falar que, Europa é muito melhor, de fato é realmente, mas tá virando uma coisa meio, né, Marcão? Sim. E meus amigos estão aqui, Estranho, e Mano, e Benjamin. A Europa, sim, também tem 5 times, e olha lá, hein, filho? Sim. Tá ficando com meia dúzia de times lá. Na Espanha, o Real Madrid, velho, praticamente, o Atlético de Madrid agora nem passou, né? Ele foi eliminado ontem. Então só tem dois. O Sevilla de vez em quando. Euroliga lá. Onde vai o Borussia? Realmente também não é tudo isso, não. O país é bacana, né? Muito mais legal você morar em Munique do que morar em São Paulo. Mas por exemplo, olha só. Se você pegar assim, os times que você fala assim, bom, dá pra. Esse aqui pode ser campeão da Champions. Você pega lá. É Barcelona e o Real Madrid. O Juventus. Você pega... E olha lá, hein? A Juventus já tá começando também a não... Né? Você pega o Bayern. Você vai pegar mais dois e olha lá. Não é verdade, tem. Não tem muito, então, não. Assim, e o resto dos jogadores que estão jogando nesses times aí, porque viraram seleções, né? Seleções mundiais. Sim. E ganham um absurdo. Aí você vai pegar um outro jogador aí, um jogador qualquer, Marcão, que sabe que fez sucesso, mas foi fora do Brasil ganhar uma grana. Você não consegue trazer mais. Aí você vai ver o mercado, ele fica na América do Sul. Você pega, vai começar a pegar jogador da Argentina, jogador do Uruguai. Entendeu? Eu acho que os valores estão muito altos ainda, né? Tá muito alto, tanto para técnico quanto para jogador. Eu não vou fazer conta com o bolso dos outros. Mas tem valores aí que eu chego a não acreditar. Que vão pagar pro Lucas Lima, parece que é 50 milhões em 5 anos, 10 milhões por ano, entre tudo, Luva. Eu acho, sei lá, fora do comum. Mas espera lá. É engraçado que a conta pro Palmeiras os caras fazem, né? Sim. Quando é dos outros times, não, vai pagar só salário. Pera lá. Mas, ô Domênico, por que que pro Palmeiras custa 50 milhões? 50 milhões aonde vocês estão falando 50 milhões? Diluído em 5 anos? Por causa do salário diluído do cara? Diluído em 5 anos, desculpa, Domênico. Desculpa, o Palmeiras vai pagar o salário do jogador. Mas é engraçado, quando o Palmeiras faz contratação, todo mundo vem com esse papinho furado. Ele não ganhou quando é outro jogador, quando é outra agremiação que traz jogador bom, mas trouxe só pelo salário. Que porra é essa? Mas não ganhou luva, Domênico. O Domênico. Luva que ganhou? Que mané luva? Ô, Domênico, acabou o contrato do Santos e acaba agora. Mas claro que ganhou luva. Todo jogador, quando termina um contrato, ele vai assinar com outro clube, quando ele tá com o passe livre, ele pede luva. Foi o que aconteceu com o Pablo. Quanto foi a luva? Domênico, foi o que aconteceu com o Pablo. O Pablo também, pra renovar o contrato com o Corinthians, o contrato dele tá acabando agora. Mas quanto foi a luva? Ele ia pedir. Eu sei que na composição total, Domênico, o Lucas Lima, ele ganhará aí em torno de 10 milhões por ano no Palmeiras. Caraca, juntando salários e juntando aí a diluição da luva também que ele vai ganhar. Mas eu não tô falando que não vale a pena. Até inclusive quando eu comecei a falar a respeito do Leandro Castan, que poderia voltar pro Corinthians, eu falei, o Palmeiras hoje é um time que, diferente de 80 ou 90% da maioria do futebol brasileiro, tem a condição de pagar um alto salário pros jogadores. E que se dane se tá pagando ou não tá pagando. O dinheiro tá saindo do clube. Não, tudo bem, mano. Você tá dizendo, hoje o Palmeiras... Você diz, né? O Palmeiras tem que trazer um maestro, né? Aquele camisa 10, top. Eu não acredito que, com valor ou não, eu acho que o Lucas Lima não é top. Tem muito. Inventaram essa palavra maldita de baita jogador, eu não sei quem inventou. E qualquer jogador que faz dois lances, três lances no campeonato, é baita jogador. Antigamente, pô, eu sou da época de 70, 80 em estádio, pô, o jogador que chega na seleção jogava bem, o cara tinha que. Enfim, hoje não, o jogador faz dois gols, pô. Você vê a média de gol. O João fez 18. Antigamente o Edmundo, não vou comparar, Deus me livre, né? 28, 30, 27. Agora 18 gols, 16 gols. O cara é artilheiro. Nossa, que craque, né? Mudou o valor, né? Mudou essa posição. Aí ficou meio estranho, né? Mas, Escatorinho, isso é culpa também da parte da imprensa, né? Você pega, por exemplo, sim, sim, a imprensa é verdade. Tem uma boa parte dela que o cara dá um lance lá, chega é baita jogador. O Egídio, quando chegou no Palmeiras, fez duas, três partidas boas, pô, em programa de televisão, ia não sei aonde, entrevista no rádio, ou esse cara é bom, merece até seleção. Ano passado, isso não tá há dois anos, né, na Copa do Brasil, você vê quem é o Egídio, né? Ele engana, quatro, cinco partidas não dá pra ver, né? É difícil, o cara tem que ter uma constância, um ano inteiro jogando, né? Mas enfim, é assim, o mercado é assim, tudo faz parte, né? Faz parte desse roteiro aí, temos que torcer, só resta torcer, né? Ó, Scatolini, então calma, vamos lá. Eu queria concluir com relação a esse negócio de baita jogador, eles falam muito craque, né? Eu não vejo nenhum craque no futebol brasileiro. Os caras falaram aí, quem foi o craque do futebol brasileiro? Quem Romero. É o craque? Jô ou... Pelo amor de Deus, com todo respeito ao Jô, que gente, se parou aí com a Gandaia. Olha aqui, ó. Parabéns pra ele, um exemplo. Aqui, falar que o Jô é craque de um campeonato brasileiro, com todo respeito a ele, é um bom jogador só. Agora, craque de um brasileiro, quando você teve que ver, com todo respeito ao Jô, que se parou aí com a Gandaia. Olha aqui, ó. Parabéns pra ele, um exemplo. Aqui, falar que o Jô é craque de um campeonato brasileiro, com todo respeito a ele, é um bom jogador só. Agora, craque de um brasileiro, quando você teve Edmundo, Dinamite, bom, não vou nem citar. Quer dizer, isso daí você vê que baita não é de nada, né? Não, não é negócio de baita, você acha que intitula de craque, não é mais baita. Então, pô, lá, quem foi o craque do futebol brasileiro? E vou lá dar uma mas taça. Mas tem como dar outro título, do futebol. Domênico. Mas não tem. Então, assim, qual o melhor mais ou menos? O melhor do futebol, acabou. O melhor do campeonato. A craque. É a palavra craque, quer dizer, nominar a palavra craque, né? Você tem lá. Um é craque. Banalizou, né? É lógico que banalizou. Banalizou, desculpa, exatamente. Desculpa, quem que hoje é craque? Meus amigos estão banalizado. Hoje. Porque um é craque, tá um é baita jogador, monstro, sagrado. Quem é monstro sagrado? No futebol brasileiro, vamos lá, quem é o craque? Hernanes. Hernanes, é então, pra mim o melhor é o Hernanes. Eu não sou São Paulino, mas eu digo o seguinte: se não é o Hernanes, pelos números dele que ele fez, eu acredito que o São Paulo tivesse caído. Aqui, então eu acho que ele merecia ser com craque. E joga mais que o jogo, tecnicamente, na minha opinião. Mas, pra mim, craque hoje no futebol mundial. Pra mim, craque é o Messi, é o Cristiano Ronaldo e o Neymar. Sim, são os três pés. Mas é craque. O Griezmann, eu acho que o Griezmann é craque. Você, e olha lá, tem jogadores de Ibra, é craque. O Royce também, cara. Vocês já estão começando. O Bale. Eu tô falando de craque, é me permite fazer uma pergunta pra vocês rapidinho aí. Craque é uma coisa... Pra vocês, qual é melhor dos uruguaios? Cavani ou Suárez? Quem é craque ou quem é o melhor dos dois? Pra mim, nenhum dos dois é craque. Cavani e Suárez. Eles são muito bons jogadores. Sim, mas quem de vocês, quem é melhor dos dois, ao plano de vocês? Eu gosto mais do Cavani. Eu gosto mais do Suárez. Suárez. É equilibrado, né? Mas aí, elas por elas. Um pode jogar mais central, o outro pode sair um pouco mais. Ele é craque mesmo sobre a futebol. A gente vai ver no fim do ano agora, na semana que vem, um jogo que, em tese, reúne os craques da América do Sul e os craques da Europa. É Real Madrid e Grêmio. Mas aí, peraí, Sombra, mas aí não. Mas o Grêmio não é os craques do América do Sul. Ah, eu falei... Ó, gente, o que que eu falei? Não, sei. Em tese... O melhor time da América. Sombra, eu tava lendo agora uma matéria agora na UOL aí rapidinho, acho que se não me engano, tava dizendo agora pelo jogo do Borussia, tá 2-0 pro Real, e tava dizendo o seguinte, que parece que eles estão ruins no espanhol, e que pro Mundial talvez venha até um time misto, porque logo em seguida, em janeiro, já tem um jogo difícil, e o seguinte é contra o Barcelona. Então ainda, o Grêmio ainda vai ter sorte de bobear e pegar um time reserva, né? E aí, vou falar acho uma coisa não, pra você, hein? Faz muitos Barcelona anos... Real é dia 23 de dezembro, não. O Real e Sombra, faz muitos anos, faz muitos anos, que quando disputa lá o Mundial, né? Você pega o melhor time, o que ganha a Libertadores e geralmente o cara que ganha a Champions, né? Que disputam geralmente o Mundial, são esses dois. Mas é muito... eu não lembro o ano que um fez frente ao outro, de jogar de igual pra igual. Não tem de igual pra igual. Tudo bem que você pode até ganhar o jogo. Ô, por que tá tocando o São Paulo, o São Paulo, o São Paulo, o São Paulo, estamos falando do Mundial, aí. O São Paulo ganhou, por exemplo, lá do Liverpool, mas você viu como é que foi o jogo? O Corinthians do Chelsea ganhou, mas você viu como é que foi o jogo? Sempre a zebra, né, Domênico? Pega N times, não é só do Brasil. Sempre é zebra, cara. Scatolini, um abraço pra você, tudo de bom. Obrigado, Sobral. Olha, um bom Natal pra vocês aí, tudo de bom. Parabéns você, que é o diretor aí, comanda bem essa molecada aí. Muda um, sai um, entra outro. O programa continua sempre bacana, com muito bom humor, que eu sempre digo que a palma de salvação pra todos os males. Tem que sorrir, gargalhada nos olhos, no rosto, é o sol, e vamos ter bom humor e rir, mesmo nas adversidades. É isso aí. Não tá fácil pra ninguém esse país, e vocês aí fazem, dão um exemplo de como trabalhar e trabalhar com humor, não só vocês aí agora em loco, como lá no Rio de Janeiro, o Mano lá, que é muito bom também, gosto muito dele, todos pra ele, e um beijo aí, que eu tenho uma gratidão eterna, que a gratidão é muito importante, ele me permitiu que eu assistisse uma vez um programa em 2003 aí, dentro do estúdio com o Marcos, o Marcão, né? Ele me chamou lá, tá, eu fiquei lá dentro, tirei foto, e até hoje eu lembro o carinho que ele teve comigo lá, eu guardo a foto até hoje, e por isso que eu torço muito essas pessoas que são humildes e fazem atitude. É isso aí, um grande abraço, um bom Natal a todos aí. Viu, beijo, se estiver escutando, vamos agitar esse mercado do Rio agora, porque Pompeia aqui acabou e Perdizes, tá bom? É, vai pesquisando os bairros por aí, que eu sou pouco pro Rio, só pra passear de vez em quando com a esposa. Na hora que tiver alguma oportunidade, a gente troca umas figurinhas pra ver o que dá pra fazer aí. Olha só, os caras fazendo transações comerciais no ar. Sou até um advogado. Fico de prontidão quando deixa precisar você também. Você pensou que essa visita dentro do estúdio era de graça? É. Não, achou? Imagina. Calma, peraí, quem tá querendo. Foi bacana, até hoje eu guardo essa foto do Marcão aí, o Sobra também permitiu, todos vocês estavam aí, foi muito bacana, gente. Vocês são, e eu tento ligar de vez em quando, o trabalho não me permite, às vezes eu cheguei mais cedo em casa e disquei e consegui, pô, que é muito difícil, a audiência aí é massacrante, né, mas um bom Natal a todos, muita saúde e paz aí, muito bom humor, e continua com esse programa aí, por muito, muito tempo, o Mano, beija lá na foto lá, muito sucesso lá, merece. Obrigado. Valeu, cara. Muito obrigado. Eu te agradeço. A gente que agradece a oportunidade de poder entrar aí, dar uma palavrinha, bater um papo, dar uma risada e brincar com vocês aí. Boa. Falou. Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Valeu, obrigado. Até a próxima. RG. Parabéns. Pô, mas não tem nada não. Quem quer vender alguma coisa pra ele, quem quer vender é pra mim. Eu não quero comprar. Eu não tô querendo comprar nada não, RG. Compra, porra. Problema. Mas você tem dinheiro pra isso. Tem dinheiro. O Mar não tá pra peixe não, parceiro. Tá sim, aproveita, tá sim. Aproveita. O Mar não tá pra peixe, mas o Tetinha tá lá no meio do mar. Agora da Abraão de Moraes, lá na Zona Sul. Atenção. Avenida Professor Abraão de Moraes está rolando na boca do estádio. A sua chance de entrar ao vivo com a gente aqui no Estádio 97. Abraão de Moraes, altura do número 2600. Passe por lá, os 10 primeiros vão ganhar bonés Estádio 97 Vista Aérea e também vão entrar no ar aqui ao vivo com a gente, tá bom? Avenida Professor Abraão de Moraes, altura do número 2600, dentro do posto de gasolina, tá bom? É isso aí. Compareça e participe do Estádio 97, Estádio 97, que agora tem os cordeteiros. Corneteiros, do Estádio 97. Salve, rapaziada. Meu nome é Daniel Cavalcante. Salve. De Lima, corintiano, moro na cidade de Líder, Itaquera. Ô, o Motinha falando aí, ó, de que o cara tem que ser muito humilde pra chegar e assumir, no caso do Pinotti aí, que o ano dele foi uma porcaria, que ele tem que fazer uma autocrítica e pedir de demissão. Ô, fala pro Motinho, então, que ele tem que fazer uma autocrítica e pedir demissão também, fazendo peso no Energia 97, velho. Você é louco, Motinha? Valeu! Não foi. Nossa, legal, deitado, hein? Não foi legal. Essas mensagens que causam constrangimento aos meus colegas de trabalho... As mensagens que causam constrangimento aos meus colegas de trabalho são legais, meu. Isso não é legal, meu. Você não vai falar assim do Botinha, não, velho. Isso não é legal, gente. Isso não é legal pra caramba, nossa. Tô rindo aqui que nem tua mãe. Não. Mãe, mãe é sagrada. Meu, para de ofender toda hora, velho. O cara azedo, o cara amargo, velho. Legal, os caras ligarem pra falar suas merdas. É o pai, é o mãe. Ô, Sombrão, coloca como... de novo, põe de novo pra gente ouvir, Sombrão. O pessoal não ouviu direito. Peraí, estranho, fala isso. Põe mais uma vez aí, Sombrão. Eu, como estranho no Ninho, acho que gostaria de ver um cartão vermelho pro Mota. Um cartão vermelho pro Mota? Faz sentido, ele tá apelando com todo mundo. Nossa, vai descartar, galera. Olha lá, perdeu a linha, ó. Mano, você veio aqui aí, só pra falar de mim? Ouvinte sem noção. Você tem personalidade, não? Cartão fala amarelo pra você aí. Aí, amarelo você, aí. Amarelo o juiz meteu um amarelo. Você veio falar de mim? Presta atenção, Mota. É legal, mas coloca a coordenada de novo amarelo, aí, mas, Sombra. Ele tomou amarelo. Ele tomou amarelo. Daqui a pouco. Só mais uma vez, Sombra. Só mais uma? Mas o Bata. Olha. Olha aí. Vamos lá. O Mota que vai ser legal, vai. Nossa. Eu vou falar só do Mota. Salve, rapaziada. Meu nome é Daniel Cavalcante de Lima. Corintiano, moro na cidade líder, Itaquera. Ô, o Motinha falando aí, ó, de que o cara tem que ser muito humilde pra chegar e assumir, no caso do Pinote aí, que o ano dele foi uma porcaria, que ele tem que fazer uma autocrítica e pedir demissão. Ô, fala pro Motinho, então, que ele tem que fazer uma autocrítica e pedir demissão também, fazendo peso no MG 97, mano. Não, você não tá rindo disso. Motinha. Valeu. Você não vai pedir demissão da vida. Você não vai pedir demissão da vida e se joga. Vai te catar, ô trouxa. Para de gente que mota. Vamos lá. Pede demissão da vida e se mata, ô. Mais duas coordenadas. Oh, para, é Mota. Mota, esse negócio de se matar. Que estúpido, feia, velho. Às vezes tem pessoas com depressão que pegam a ideia. É verdade, velho. Vamos lá, mais cornetadas, oferecimento de Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. Aí, pessoal, boa tarde. É o Silvio Denadai aqui de Santo André. Eu queria falar que vocês estão sacaneando o Mota aí. O Mota, ele deu ontem, sim, as mesmas manchetes que o seu Bento deu hoje. Eu tenho até gravado aqui, ó. Aí. Vocês podem ouvir, ó. Ah, não. Nossa senhora. Ai, não. Falou, Motinha. Um abraço aí, cara. Não, mas ó, você pegou a parte da sua mãe, tá comendo lá. Oh, é, ração. Sombra. Oi. Sombra. Ela tá tirando Oi. Leite? Agora eu quero ser justo. Justos. Eu vou defender. Quando o Denadai colocou aí a gravação das manchetes de ontem, o Motinha deu uns detalhes que o Bento não deu hoje. Pode ouvir aí. Teve uns detalhes. Pode ouvir aí. Pode ouvir aí, ó. Vê aí a gravação. Volta com os detalhes aí. Daqui a pouco a gente vai conferir aqui, mas é que tem muita mensagem. Tem muita mensagem. Legal, são muitas cornetadas. O ouvinte do Estádio 97 é o melhor do Estádio 97. Muito criativo. Legal, nossa. Fala, galera do Estádio 97. Leco Fernandes aqui de Santo André, São Paulino. Quero dizer que, apesar de ser São Paulino, é uma coisa que eu percebo é que existem dois tipos de informação. Existe a notícia e existe a motícia. Motícia com N simula. A motícia é tipo assim, 2017 é São Paulino, o Corinthians pode ser campeão. Ai, isso. A galera tá pegando pesado. E é São Paulino, cara. Não é, o pessoal. Nossa, não é, mano. Não tô pegando pesado. O pessoal tem a percepção das coisas. É chato porque o programa fica só idiota. Vou falar só Mota. O idiota que tá lá no estúdio. Ai, vou passar só a mensagem do Mota. Ai, que legal. Não, nossa, assim, super criativo. Falou, Mota. Ó, gente, pra, fazer, calma, pra aparecer no corneteiro, só Mota. Calma. Fala só de mim. Eu falei. Aí você aparece. Eu falei com a produção. Produção, tem que selecionar direitinho. Pega umas vai que zoam. Manda mais, trouxa. Que zoam o Marcão. São umas que pega, que zoam o RG. Deva assim, vou fazer o máximo. Ao máximo. Dá o telefone aí pra me falar aqui pro trouxa ligar de novo. Vamos lá. Ô, para de ofender todo mundo, mano. Que estupidez. Gratuita, velho. Mais cornetadas. Ô, RG, você falou que é popular, anda de busão, anda de metrô, anda de trem. Só esqueceu de falar do andador, né? Abraço a todos, Edu Tricolor. Não, sensacional. Tá vendo, Mota? E nem por isso o RG tá gritando. O cara foi criativo, tá vendo? Aí, viu? É importante ver que foi uma mensagem criativa. Sim, lógico. E principalmente quando a mãe dele me empresta. Juiz! Boa, RG. Olha isso, tá vendo? Só sabe responder com gabarito. Diferente aí, de você, Mota. Falou da mãe! Ô, seu trouxa! Se eu falo, você me dá cartão! Ô, precisamos levar o Mota. Precisamos levar o Mota pra fazer um recall lá no Instituto Biológico da Vila Mariana, velho. Leva a tua família também. Dodô, saindo agora. Vou botar ele de volta lá na Proveta. Saindo agora às 20 horas, eu vou dar uma passadinha lá no Extra, Dodô. Então você faz bem, Sombra. Tem um aqui na Brigadeiro. Faz bem, porque o Natal tá chegando, você sabe, né? Fui lá hoje. Como passou rápido o ano, aí o Natal chegou, filho. Tá passando mais rápido? Você acha que tá passando mais rápido? Tá passando tudo mais rápido, meu velho. Mentira, o tempo não muda, Domênico. É, impressão tá passando, mas dá essa impressão, né? É. Mas olha só, tá chegando o Natal. Você vai celebrar o Natal. Atenção, você que vai celebrar o Natal. Você vai aproveitar todas as ofertas que o Extra... Fui meio Galvão Bueno. Todas as ofertas que o Extra preparou pra você e pra sua família. Vai lá, que tem tudo pra sua ceia, pra decoração da sua casa. Vários presentes pra família e muita economia. Vai, porque as ofertas estão imperdíveis. Na compra de uma ave Masterchef Qualitá, mais R$ 4,99, leve uma assadeira descartável Qualitá 4 litros. Legal essa oferta, hein? Na compra de um Chester Perdigão, bom. Mais R$ 4,98, leva um Panetone Casadoro, 400 gramas. Pra ceia, já. Na compra de uma ave Fiesta Seara, bom. Aí você põe mais R$ 1,99, leva uma azeitona verde com caroço Qualitá 200 gramas. Na compra de um peru Sadia, bom. Mais R$ 7,90, você leva uma forma retangular importada. Oh. Olha que legal, hein? Na compra de um peru Seara, mais R$ 9,99, leve uma assadeira de vidro oval ou retangular Marinex de 1,5 litro, hein? Aliás, 1,6 litro, tá? Então é assim, meu amigo, vai economizar, você já sabe, vai no Extra. Vai celebrar o Natal? Corre pro Extra. Corre pro Extra porque lá tem oferta boa, meu velho. É isso mesmo, é isso mesmo. Ô, Narigudo, ontem você fez uma insinuaçãozinha aí. A respeito do tipo, assim, será que tinha gente lá que todo mundo concordava com a permanência do Dorival? Né? Sem querer, né? Como se fosse... Exatamente. Esse Benjamin também não dá um ponto sem nada, ele sabe de tudo, viu? Aí, o que acontece? Hoje nós tivemos a demissão do Vinícius Pinotti, ele pediu as contas. Segundo o blog do Jorge Nicola, já aconteceu alguns desentendimentos, questões sobre as quais não havia acordo, né? Por exemplo... A questão aí do Prato, que de repente o Leco teria autorizado alguém a conversar com o Cruzeiro para uma possível negociação do Prato, que o Vinícius Pinotti teria ficado sabendo sem querer, mas acabou caindo nele aí, que ele ficou sabendo, não estava por dentro. E também teria a ideia de que de repente o Pinotti não era a favor da continuidade do Dorival, mas o Leco era a favor da continuidade do Dorival. A coisa já estava meio que se desenhando lá dentro, você tem informação? O Leco não queria mais o Pinotti, ô Narigudo? Ele não ouviu, não ouviu. Fiquei falando aqui que nem um idiota. Fiquei que nem um idiota agora falando. E ele foi lá lavar a tanga dos filhos dele. Daqui a pouco chega. É, vocês não estavam me ouvindo. Mas o Sombra. Vocês não Sombra. Olha, o Zé Fontinha aqui, mano. O Leco não se dá bem com o Pinotti. Pô, a gente descobriu isso agora? Então, mas agora, eu falei, Sombra. Pra ninguém. Eu acho, Sombra, na boa, que eles engoliam o Vinícius Pinotti lá, porque todo mundo sabe aí que o maluco já colocou uma vez aí um dinheiro pra que o São Paulo pudesse contratar um jogador. É. Ele não contratou diretamente, mas ele deu o dinheiro e o São Paulo foi lá e contratou. É um cara que hoje interessa bastante aí o clube como São Paulo, como interessaria talvez o Corinthians também, se precisasse contar com algum dinheiro aí em curto prazo e sem muita burocracia. Porque é um cara que ajudou o clube uma vez, e se ele precisasse novamente colocar dinheiro, eu tenho certeza que se chegasse nele, ele faria de novo. Voltou. Ô, Benja, o Sombra tinha te feito uma pergunta aí, você chegou a ouvir ou não? Não, né? Não ouvi. Então repete aí, Sombra. Foi meia hora de pergunta. Não, repete aí. Brincadeira, viu? Fala pro Benja aí. Você já sabia de alguma coisa em termos de, tipo, o Leco não queria mais o Pinotti? Porque o Zé Fontinha me passou aqui que o Leco nunca se deu bem com o Pinotti. E isso vai muito de encontro também. Ou seja, meio que, assim, de ocasião, né? A presença do Pinotti pelo dinheiro dele. E vai de encontro muito com o que o Mano também tá falando agora. Você tinha alguma informação? O negócio do dinheiro, o Mano tá enganado. O Pinotti em nenhum momento colocaria dinheiro, a não ser aquela vez lá que pediram e contrataram o Centurion. O Pinotti está longe de ser... Benja, desculpa, que aproveitando, eu acabei de ver uma notícia aqui. Zé Fontinha, que o Pinotti, ele emprestou dinheiro pro São Paulo várias vezes, tem um valor de 29 milhões de reais a receber. O que tá vendo? Então é a informação que eu não tenho. A que eu tenho não é nada disso. A que eu tenho é que ele emprestou 4 milhões e meio de euros para compra do Centurion. Então essa informação eu já não tenho. Segundo o blog do Jorge Nicola, o Pinotti teria emprestado primeiro 13 milhões de reais. Que foi o dinheiro usado para comprar o Centurion. É, mas que teria depois feito outros aportes financeiros. Ah, mas deve ter feito, hein? Então, bom, eu não tenho essa informação, muito pelo contrário. Leco se beneficiou da condição financeira favorável de Pinotti, segundo o blog de Jorge Nicola. Ao longo de todo o ano passado, foram pelo menos 3 empréstimos para ajudar o Tricolor a não atrasar os salários dos jogadores e da comissão técnica. Neste ano, mais 2 ajudas. Primeiro na contratação de Prato, depois em abril na eleição que garantiu Leco como presidente por mais 3 anos. Tá vendo? Então, mas o Sombra, se a gente parar para analisar... Eu não tenho essa informação. E o que eu estou checando é o seguinte, que tem algumas versões rolando aí. Uma é que o Leco teria... O Pinotti teria ficado chateado porque teve o negócio do Cruzeiro e o Leco não teria avisado. Tem uma ala que fala que é a pressão porque o Pinotti não queria, não quer que demita o Dorival. E tem uma ala no São Paulo que quer o Cuca. Em relação ao dinheiro, para mim é uma informação nova, viu? Para mim, o que eu sabia que ele emprestou para comprar o Centurion e falou que nunca mais ia colocar um real. Ô Benja, na boa, cara, o Vinícius Pinotti, ele não tinha uma experiência como diretor ali dentro do futebol. Ele é um cara aí que, teoricamente, entrou no cargo justamente por ter um aporte financeiro. Era o cara que tinha o cheque, tinha a caneta na mão e o cheque. O Flávio Adalto tem experiência como diretor de futebol, era jornalista e depois tinha uma agência. Então, mas pelas informações, Benja, o Leco, ele não morre de amores aí pelo Vinícius Pinotti. Mas por que colocar ele como diretor, mano? Ele teve que engolir o cara. Então, mas teve que engolir o cara, mano. O Abílio Diniz, por exemplo, que é um cara... O Abílio Diniz é um cara que hoje também teria pra colocar no São Paulo. O Abílio Diniz coloca dinheiro no São Paulo? Não coloca, cara. O Pinotti colocou. Ah, mano, mas é arriscar muito, hein, uma presidência. O Abílio colocaria colocar um cara só porque ele tem dinheiro, se fosse alguém dele. Até hoje não colocou. Até hoje não colocou. O Abílio não coloca e nem vai lá se queimar, né, com relação a isso. A única coisa que eu questiono sempre é falar assim, o fulano não tem experiência. Cara, não existe. Não existe isso. O Corinthians, na época de ser campeão do mundo, campeão de Libertadores, o presidente era delegado em polícia. O Duílio Monteiro Alves, quando foi ser diretor de futebol, que experiência ele tinha antes? Porque o pai dele, o Adilson, foi diretor antes? Você tem ele casos aí, cara. Por quê? Benja, que na situação do Mário Gobi, Benja, todo mundo sabe que ele pegou um trabalho que já estava ali, era um trem no trilho, ele só segurou ali o negócio, velho. O Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, é dono de uma rede de concessionárias. Mas você tá falando de um cara que foi ser diretor de futebol. Mas são caras que estão no dia a dia. Ô, Benja, você tá de brincadeira. O Roberto de Andrade já conseguiu há quanto tempo? Peraí, o Roberto de Andrade já vive o clube há quanto tempo? O Duílio, quando foi diretor de futebol do Corinthians, qual que era o dia-a-dia dele antes? Ô, Benja, eu só tenho uma discordância. O Luiz Paulo Rosenberg foi assumir o marketing lá do Corinthians, qual que era o dia-a-dia dele? Mas ele era da área, né, do marketing, né? Vamos falar o seguinte, não existe uma faculdade para formação de diretor. Isso que eu quero falar. Isso não existe faculdade, tá certo? Não, mas tem o dia-a-dia sim, mas existe aquele que se cria dentro do ambiente do futebol. Lógico. Existe aquele que se cria dentro do ambiente do futebol, que conhece os meandros, que vive o meandro do futebol, o dia-a-dia. Então não pode... O Pinotti nunca viveu isso. Ô, Benja, você não teve vontade de rir quando ele falou que porque ele foi zagueiro do arquidiocesano, isso era uma referência? Você não riu? Agora, então o torcedor do Palmeiras não pode reclamar do Mustafa, ele vive o dia a dia do Palmeiras há 40 anos. Tá brincando, anos, né? Mas é outra coisa. Tudo é outra coisa. Viver o dia a dia. Primeiro se pede. Viver o dia a dia não significa. Primeiro as pessoas pedem renovação. As pessoas pedem renovação. Então não vale a pena ter profissional. Aí quando renova, é porque não dá pra renovar porque não tem experiência. Eu acho. Mas então não precisa ter profissional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você preferia renovar uma direção de futebol, por exemplo, com o Raí ou com o Pinotti? Olha, o Raí já foi diretor de São Paulo e não acrescentou nada. Ele foi diretor da base por dois meses, Benjamin. O fato do Raí, o fato de uma pessoa ter sido jogador de futebol não credencia ser um bom dirigente. O fato do cara ter sido um ex-jogador é meio caminho andado. Mas se o cara não estudou, não estudou a faculdade, se o cara não se preparou pro cargo, não adianta nada. Mas o Vinícius se preparou pro cargo? Não, mas eu tô questionando. Mas aí você citou o Raí. O Raí se preparou? Eu acho que o Raí tem outras, se preparou para outras coisas na vida do que ser diretor de futebol. Mas eu acho que ele tem muito mais conexão com a vida de um clube de futebol e os meandros de futebol, mesmo por ter sido jogador. Sim. Mas isso é óbvio. O Roberto Dinamite também tinha no Vasco e a gestão dele foi um fiasco. Não, mas viver o futebol não significa que vai ser sucesso. Aí é outra coisa. Não significa, lógico que não. Eu acho que não basta viver, eu acho que você tem que se preparar para o cargo. Sendo um jogador, ex-jogador, não interessa. Agora, você precisa ter, na minha opinião, para você ser um diretor de futebol, você precisa ter um bom relacionamento e saber ser um bom negociador. Mas e hoje... Você ser um gestor de pessoas, acabou. Não... Qual que é o segredo? O Benja, gerir um exemplo... jogador de futebol não é que nem gerir um escritório de contabilidade, hein? Para gerir um jogador de futebol, você tem que ter um gerente de futebol, um diretor de futebol. Gente, o Marco Aurélio Cunha, quando entrou no futebol, ele não tinha experiência nenhuma, ele era médico. Mas ele aprendeu o futebol como médico. Sim, mas o Marco Aurélio era médico do São Paulo desde a década de 70. O Gustavo, quando foi ser diretor de futebol, que na época muita gente criticou, é advogado. Ele fazia contratos de jogador. O Benjo, então, um exemplo. Eu acho esse negócio seguinte: é que o São Paulo vive um momento ruim, tá certo? O ano do São Paulo foi horroroso. E agora precisa ter uma caça às bruxas de novo. Já teve dentro de campo e vai ter fora, normal. O Benjo, um exemplo agora, que eu uso aí. Eu não questiono, Sombra, mandar embora isso. Não é isso. O que eu questiono é falar: ah, mas não tem experiência. Ah, mas não tem isso. Ué, aí tem. Quando tem? Tem o Andrés, tem experiência. Os caras criticam. Tem o Mustafa que tem experiência, os caras criticam. Mas aí o Andrés, Benja, desculpa, você tá generalizando. Benja, você tá generalizando de uma maneira. Não. As críticas ao Andrés não são pelo que ele fez no futebol, Benja. Nunca ninguém criticou por aquilo que o Andrés fez contra o time de futebol. Aliás, as críticas ao Andrés vão mais ao largo da política, não do futebol. Nunca ninguém nesse programa falou que o Andrés é um mau dirigente de futebol. Muito pelo contrário. Né? É um cara que soube segurar um técnico quando todo mundo queria que fosse mandado embora. É um cara que levou... Corinthians será campeão da Libertadores quando estiver experimentando Libertadores todo ano. Verdade. Aconteceu, foi lá, ganhou. A verdade é uma. É o beabá, é um clichêzão. O futebol precisa ganhar. Entendeu? Se aquela época que o Andrés bancou o Tite, o ano seguinte tinha sido um fiasco... tudo era uma porcaria, tudo é um lixo. Pode ser. Isso, cara. Mas o Raí tem formação, viu, Benja? Mas não é questão de informação. O Raí na prática, isso não é uma crítica. O Raí não é uma crítica. O Raí na prática, eu não vejo o Raí como um bom diretor de futebol. Ele não tem um perfil pra isso. Mas você tinha que escolher, Benja, Pinote ou Raí na hora? Qual que você escolheria? Qual é a lógica? A mais lógico da história. Não tem lógica, amigo. Não tem lógica. Não, mas você tem que escolher um. Parabéns, o cara é gerente de marketing. Eu escolheria o Pinote. Você escolheria um gerente de marketing? Bom, ele escolheria o Pinote. Você me perguntou. Mas, ô Benja... Você me perguntou. Agora, se você perguntar pra mim, escolhe o embaixador de São Paulo, o Raí. Mas, ô Benja... Escolhe o cara pra ser o símbolo de São Paulo. O Raí, óbvio. A maior prova... A maior prova que o Pinote não tinha o feeling da coisa, cara, foi aquela crise lá do São Paulo entre Cueva e Rodrigo Caio, que ele foi tomar conhecimento da treta dos dois jogadores, cara, através da imprensa, mano. Então, um cara já do futebol, ele chegar no ambiente lá já sabe que tá acontecendo alguma coisa errada, cara. Cueva não tem ido pra Santos, num jogo contra o Santos. Acho que o Pinote, ele perdeu um pouco Marcão, do time o Roberto de Andrade tem experiência no futebol? Ele tá há muitos anos vivendo o Corinthians, Ontem ele deu uma entrevista de manhã que o Júnior Dutra não viria pro Corinthians. Duas horas depois, o Júnior Dutra tava contratado pelo Corinthians. Será que ele ficou sabendo pela imprensa? Mas aí, vamos dizer que é uma questão política do Corinthians, não estamos questionando a capacidade diretiva do Roberto de Andrade como dirigente de futebol. Pode ser um jogo. Porque mesmo, você mesmo disse em janeiro, que ontem, quem está mandando as cartas no Corinthians agora talvez não seja nem ele. Em janeiro de 2017, o conselho do Corinthians pediu impeachment do Roberto. Em abril, tava todo mundo tirando foto com ele porque ganhou título. É isso. O problema do São Paulo é o problema que viveu o Corinthians muito tempo, é o problema que viveu o Palmeiras recentemente. O São Paulo virou um time que não ganha mais título e que fica feliz quando não é rebaixado. Então, tem uma caça às bruxas, tem a cornetada nos bastidores, tem o Leco cedendo a pressão de torcida. Ué, não foi o Leco, não foi o Pinotti que foi receber torcida organizada dentro do campo. Foi o Leco. Ô, Benja. Não foi o Pinotti que mandou convidar torcida organizada, blogueiro, pra discutir planejamento de 2012. Então isso é informação que você tem dele, é isso? Não foi o Leco? Ele não concordava com isso? Não, não sei, eu não falei com ele. Pra te ser sincero, eu liguei... Não, eu não falei com ele. Eu tô mostrando fatos. Eu liguei hoje de manhã. Se o cara não fosse de acordo, que falasse, tô fora porque eu não sou de acordo. Então, será que não aconteceu isso e ele caiu fora hoje? Pode ter saído na época. Mas por que que pode ser que ele não saiu agora? Mas pode ter estourado agora. Ué, a gente tem que ouvir, ué, a gente tem que ouvir da boca dele, ué. Eu não sei. Eu liguei pro Pinotti hoje. Eu liguei pro Pinotti hoje, ele não me atendeu. Eu nem sabia dessa história. Eu liguei de manhã, porque tinha uma informação que o Jusilei tava muito bem encaminhado aí com São Paulo para acertar. Sim. O negócio, e eu queria saber. E eu não consegui falar. E o Vieira me disse que ele comprou uma casa em Alphaville. Um milhão de euros. O Jusilei? É. Então, e aí eu tinha ligado para perguntar. Falar, o Pinotti, eu tenho uma informação que o Jusilei tá acertando, tá bem encaminhado com São Paulo, porque o empresário do Jusilei abriu as portas e falou pro São Paulo, pode negociar já direto com o clube da China. O dinheiro viria até da venda do Arthur. E aí o empresário dele falou para mim que não tava certo, que não acertou ainda, e que São Paulo estava conversando. E aí eu liguei pro Pinotti, ele não me atendeu. E aí duas horas depois eu vi a notícia. Agora, eu queria saber o motivo. Eu tô imaginando, eu não sei, eu não vi ninguém falar. O cara pedindo demissão e você ligando pro cara, meu. Ué, eu não sabia. Cara, assim, puta, que eu não sabia. Eu pedindo demissão, pra saco. Aqui, o cara diz que o Leonardo tá livre. Mas ele não me atendeu, não se preocupa. Quem? Hein, Benja? Entendi. O Leonardo tá livre do time que ele tava dirigindo na Itália lá. E ele tá livre, será que ele teria a chance de dirigir o São Paulo? Então, mas ele tá dirigindo. O Leonardo é técnico ou é dirigente? Não, como puta profissional, velho. Tudo bem, mas pra mim, o melhor nome pra assumir o futebol de São Paulo sempre foi Marco Aurélio Cunha. Ah, nisso concordamos. Mas ele quer. Agora, ele pode. E não, agora eu te digo mais. O Marco Aurélio Cunha hoje não quer. Eu traria o Gustavo de volta. O Gustavo fez um bom trabalho no São Paulo. O Gustavo veio e não aconteceu nada. O Gustavo estava fazendo um bom trabalho no São Paulo e limaram ele. Que porra de bom trabalho que ele fez? Que bom trabalho que ele fez? Olha, ele estava. Olha, quem é o melhor jogador de São Paulo hoje? Hernanes. Até chegar o Hernanes. Foi o Cueva, ele que trouxe. O Maicon. É porque agora o Maicon foi mal, foi vendido, aí todo mundo esquece. Mas quando trouxe, foi o Maicon. O Osório, que o torcedor de São Paulo adorava, eu não foi adoro. Ele que trouxe. Ah, mas espera, não é todo mundo que gostava, hein? Agora, eu não adoro. Epa, peraí, hein? Há controvérsia esse negócio, ele adorava, hein? Mas, ô Benjo, o Leco que mandou... É que agora é falso. O Leco mandou ele embora, vai contratar de novo. Ô Benjo, o Leco mandou o cara embora. Como é que vai trazer o Gustavo de volta? É, não dá. O Gustavo não, né? O Gustavo fez um planejamento meia boca lá também. Ele acertou e errou. Essa coisa, Benjamin, também não existe Deus e o diabo. Gustavo, né? O Gustavo era o cara que tava acertando com o Abel. Sim, e daí? Acertou? Não acertou porque o São Paulo não quis esperar ele lá mais um mês e meio. Então o São Paulo não dava, o Abel não queria. Não esqueça que no meio do ano passado o São Paulo não tinha reserva nem pro... Jogou lá uma semifinal de Libertadores lá. Sem meia. Pô, não tinha nem meia pra jogar, não, você tá de brincadeira. E era ele, não era o Gustavo? Sobra. O Grêmio foi campeão da Libertadores, pode ser campeão do mundo. E quando contratou Léo Moura com 38 anos, Jael Cruel, Cortez, Edilson. Mas deu certo. Ô, Benja, mas aí um então, milhão, né, Benja? Você não pode justificar um planejamento falho com isso. Peraí, não é um em um milhão, não. Corinthians foi campeão paulista brasileiro que ninguém dava nada. O Grêmio é campeão da Libertadores. Mas é raro acontecer isso, né, Beijo? É raro. Não é raro, não. Você pega o Cruzeiro de 2003, então, também era um time então catado. Acabou tudo, Benja. O time de 2003 tudo. Do Cruzeiro, que foi o primeiro campeonato brasileiro por pontos corridos, era um catado. Então vamos rezar pra dar certo. E aí deu certo, mas você conta os dedos do time que dá certo. Ô, Mota, é lógico ter que rezar pra dar certo. Não, isso no Brasil, sempre, mas vai... agora o planejamento, Benja, é fundamental. Então vou te falar. Uma equipe que saiba o que tá fazendo. O Alexandre Matos chegou no Palmeiras, era Alexandre Mitos. Lembra? Perdidinho hoje. Verdade. Era garoto propaganda. Você não pode esquecer o que ele fez em 2016. Deixa eu falar. Era garoto propaganda do Avante. Ué, dava autógrafo. Tirava, tirava foto. Esse ano, o Palmeiras não ganhou nada, querem matar o cara. Não, que querem quem? Palmeiras... Quem querem? Então, mas quem querem? Veja, quem querem? Torcedores, não, torcedores. Não. Pergunta, faz uma enquete. Então faz uma enquete, não. Eu tô te dando uma informação que eu falei com ele. Falo com ele. Não, não. Te dou uma informação. Não tô falando. É xingado... Como assim informação? Ele fala que ele é xingado? Xingado por ele quem? Ele é xingado por vários torcedores. Dentro do Palmeiras, muitos conselheiros, muitos, não tô falando um ou dois, pedem a cabeça dele faz tempo. Mas tem um monte de conselheiro, entendeu? Lá, beija, no Palmeiras, que não sabe, pô, de porra nenhuma. Dando... Essa é a verdade. Pô, tem um monte de conselheiro que gosta do Mustafa. Eu tô te dando uma informação. Eu tô te dando uma informação. O que acontece? O Palmeiras não ganhou título. Mas quando então, não ganha, tudo é ruim. Quando Palmeiras... ganha, é legal. É isso que eu tô falando. Ué, mas o Palmeiras, se tivesse ganho. O Palmeiras, se tivesse ganho a Libertadores, ninguém ia estar falando. Seria um deus. Porra, mas o Alexandre Matos contratou não sei quantos caras. Mas é engraçado, né? O Palmeiras. O Matos, quando chegou em 2015. Mas o Alexandre Matos só contrata. É, mas 2015 ele chegou. São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Em 2016 ganhou o brasileiro. O debate é bom. O debate é bom. Sim, velho. Temos conceitos. Cada um tem o seu conceito de futebol. Cada um tem a sua ideia. Beleza. Todo mundo aí teve a oportunidade de expor as suas ideias, mas é isso aí, cara, é isso que nutre o futebol, é a discussão, não tem jeito, vamos ver o que vai acontecer vista, agora, né? Com o que vale é título, não ganhou, tudo é um lixo, é assim, o Brasil é assim. Por isso, pô, que eu falei aquele dia que a gente tava falando de negócio de planejamento. É, Domênico, mas é... Existe, o planejamento, um pensa... o planejamento só existe quando o time ganha, quando não ganha, tá falando... é ruim. Mas não isso existe. Você tá generalizando, de uma forma geral, ok. Pega, mas aí você tem que pensar por você, você não pode pensar pelo geral, você tem que saber por você. Como assim por mim? Pra você não ganhou, não presta? Não, não acho. Por exemplo, não. Eu vou dizer. O Matos, pra mim, não é ruim, não. Pra mim é um baita num dirigente. Como não? Ele chegou no Palmeiras, um time que tinha acabado de... O centenário do Palmeiras, ridículo. Quase caiu pra Série B. Vocês sabem o que aconteceu. Porque também o Paulo Nobre tava tentando arrumar a casa. E hoje só tá arrumada a casa... Porque o Paulo Nobre peitou e também entendo que cozinha. As duas primeiras gestões dele, o primeiro mandato dele, né? Porque depois ele foi reeleito. O primeiro mandato ele arriscou. Vamos falar sério aqui, arriscou. Ele arriscou tudo. Falou, não vou contratar, não vou pegar mais dinheiro de cota de televisão adiantado, vou tentar fazer com o que eu tenho aqui. E aí arriscou. Porque o Palmeiras não caiu porque Deus não quis. E porque o tal do outro time lá, do Pernambuco, que eu não lembro agora, acho que foi o Náutico, não foi isso? O Vitória. Não, desculpa. O Vitória não ganhou do Santos e acabou caindo. E aí caiu eles. Não, deixa que eu caio e caiu. E aí o que aconteceu? E aí chegou o Matos. O Matos chegou lá em 2015, contratou uma pancada de jogador, não é verdade? Porra. Trouxe Dudu lá, deu chapéu, pipipi, papapó, baciado. Foi criticado por muitos. Depois começou a se montar um time. Ganhou a Copa do Brasil. No final do ano, ganhou a Copa do Brasil. Tirou o Palmeiras de muitos anos que não ganhava nada. Que era um time, o Palmeiras, vamos ser sinceros, o que o São Paulo tá virando hoje. Era um time que era, vamos participar, mas não vou ganhar. Bom. Né? Aquele time coadjuvante. Ele tirou o Palmeiras de time coadjuvante para time protagonista. Foi o Matos que ajudou. Não tô dizendo que um só faz... Uma andorinha não faz chover. Mas ele sim é uma peça importante nessa engrenagem. Mas eu concordo com você, Domingos. Você entendeu, Beija? Mas depois ganhou o brasileiro. E agora esse ano não deu certo. Não é porque não deu certo. O cara é ruim. Ô, Dodô. Vão mudar tudo. Ô, Dodô, mas você concorda comigo? Então, mas vai ver a pressão que ele tem em cima dele agora. Porque não ganhou título. Ah, não. Isso é verdade. Porque só contrata. Porque só gasta. Vamos deixar o estranho dar comentário. Fala, velhinho. Você não acha muito esquisito ou estranho o Palmeiras, com o dinheiro que tem vindo da Leila, ter... Mas não é só da Leila. Não. Ter na zaga... Edu da Sena, você tem de lateral esquerdo Egídio, você tem de lateral direito Mike. Esse é o erro do planejamento. O planejamento não foi. Mas bem o Edu da Sena, né? Foi campeão por onde ele passou. Só tem um detalhe: gente. O planejamento não era pra ser mas um Egídio não era elenco, mano. O Egídio veio bem do Cruzeiro, todo mundo queria o Egídio naquela época. Pois é, cara. Então vamos lá. É que hoje, é que agora falar Egídio, porque, né, foi ruim é uma coisa, entendeu? Por exemplo, o Mike não era o plano do Palmeiras. O plano do Palmeiras era jogar na lateral com o Jean. Que foi bem no Campeonato Brasileiro. Aí machucou. Mas aí machucou feio. E depois, quando voltou, não voltou bem. Aí vamos atrás do lateral direito. Tá errado, tem que contratar sempre dois. Quem tem dinheiro tem que sempre ter a sombra. A gente brinca aqui, né? Tem que pôr a sombra pro cara ficar esperto. Você pega o Flamengo, contratou Conca, Diego... Então, mas não adiantou. Everton Ribeiro, esquece da zaga. É verdade. A defesa é uma porcaria. Ó, goleiro, então, pelo amor de Deus. Você vê, por exemplo, o Corinthians não teve um planejamento. Vamos ser sinceros aqui, não teve planejamento. Ah, vamos com o que tem. Talvez o Carilli era, sei lá, o quarto treinador que se pensava. Se não der, vai ele. Se não der, vai esse. Não vai... Aí se não der, bom, se não der, vai com o Carilli que tá eu ali. Eu vou além. Se tivesse mantido ele ano passado, tinha jogado a Libertadores esse ano. Eu também acho. Também é acho. Isso aí. Agora vamos mudar o assunto, vamos virar o disco aqui. Vamos falar de Stella Barros Turismo. Tem um recado muito importante aqui da Stella Barros Turismo. Atenção, você que quer ir pra Copa do Mundo. RG número 2. Olha esses pacotes aqui. Manda. São três novas categorias de ingressos. Sim. Que estão à venda lá na Stella Barros Turismo para você que quer viajar para a Rússia e acompanhar a Copa do Mundo. Sim. Preste muita atenção. Falei em Copa do Mundo, viajar à Rússia. Você vai ligar já já para a Stella Barros. Presta atenção. Olha que legal. Atenção, você tá ingressos no carro categoria aí. 1, Match Experience. Você vai lá num setor, cara, com bebidas e snacks, tudo à vontade, num lounge bacana pra caramba. Aí é nóis. Porque não é aquela coisa, você vai ficar sentado numa arquibancadinha lá. Não, é diferente. Chique. Olha que legal, você vai viajar com a Stella Barros assim. Olha essa outra categoria aqui, Match House Premier. Inclusas bebidas, snacks no lounge, mais um passe pro Match House em Moscou. Caramba. E tem o Match Shared Suite. É uma suíte compartilhada com os mesmos serviços da suíte private, cara. É bacana demais. Rapaz. Então você sentiu quais são as categorias de ingressos que você vai ter viajando com a Stella Barros Turismo pra Rússia? Legal pra caramba, você tá? Não é aquele negocinho que você vai ficar lá na arquibancada, lá quietinho, lá no... Olha, é lounge, é suíte privê, é demais. Você se sente importante, velho, você tá louco. Você vai se sentir demais, cara. Você vai sentir o cara. Ô, torcedor. Você vai se sentir eu sou o cara aqui. Tá de brincadeira. Ô, torcedor. Não é mole, não. Então, ligue na Stella Barros Turismo agora. Consulte sobre todas as opções de roteiros e pacotes. Liga lá agora. 2166-2250. Repita. 2166-2250. Ou acesse Stella Barros. .com.br. Pode ligar agora, nesse horário tem um time de atendentes da Stella Barros, especialmente para os ouvintes do Estádio 97. Boa. 2166-2250. StellaBarros.com.br é o site, tá bom? O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia com a Stella Barros Turismo! Boa. Estádio 97, da Energia 97. Nós vamos falar agora de uma série que tá no Prime Video, não é isso, mano? Opa, com certeza, Sombra. Atenção vocês que são fãs de automobilismo, hein? A Fórmula 1 esse ano, vocês sabem, né? Já tem dono, já acabou. Já temos um campeão. Acabou a emoção, cara. Mas pera lá. Então, pra você que é apaixonado por carros, que está à procura de novas emoções enquanto a temporada 2018 não chega, eu tenho uma dica especial. Se liga só, rapaziada. Estreia dia 8 agora, dia 8 de dezembro, a segunda temporada do The Grand Tour. É, rapaziada, The Grand Tour é no Amazon Prime Video. Não vacila não, cara. A série de maior sucesso no último ano, protagonizada por três apaixonados por carros, com ideias muito malucas na cabeça. Eles encaram desafios inacreditáveis sobre duas, três, quatro, cinco, seis rodas, cara. É nos lugares mais incríveis do mundo. E você que tá pensando, fala, mas como assim, mano? Conta um pouco mais. Você que pensa a respeito dessa situação, você fala, pô, mas será que é isso que eu tô pensando? Rapaziada, é isso e muito mais. Tudo isso na mais alta velocidade. E pode esquecer aquelas pistas de asfalto. Porque na pista de asfalto qualquer um é bom, tá certo? Ó, tem corrida na neve. Tem corrida no deserto e, é claro, tem batidas, derrapadas, capotagens e confusões pra caramba. Esses três são malucos. São três tiozinhos, cara, que os caras apavoram. Eu sou fãzaço, cara, e você também tem que curtir, tá certo? Se você é fã de automobilismo e máquinas velozes, assim como eu também, você não pode perder, cara. Vai na minha que você não vai se arrepender. Se você também, por exemplo, o Domênico, que não curte, o Domênico fala, pô, não gosto de nada disso, tudo bem também. Eu tenho certeza que você vai adorar da mesma forma, Domênico Gato. Vem aí o The Grand Tour. É, rapaziada, até eu acelero falando o nome da série, hein? Quer assistir? Aproveite que por enquanto é grátis, hein? Você pode testar de maneira gratuita e conhecer o Amazon Prime Video. Não vacila não! Gostou dessa novidade, amigão? Compartilhe com seus amigos usando a hashtag The Grand Tour. Pra você que não conhece aqui, ó, por exemplo, The você escreve T-H-E. Grand, você coloca G-R-A-N-D. Tour, todo mundo sabe, né? T-O-U-R. The Grand Tour. Essa é a hashtag. Saiba mais no primevideo.com. Boa, mano! Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal! Eu tinha uma galinha que eu chamava de Manu. Um dia veio o Romeiro e comeu a galinha Manu. Ai, galinha isso. Manu, galinha Manu, encontrei soltando o Pacaembu. Galinha Manu, galinha Manu, ele comeu em Nova Iguaçu. Ai, alô, a galinha Manu, conheço a sua irmã. Ah, juiz, olha aí, ó. Alô, palhaço. Alô. Ah, palhaço. Quem fala? Miqueias. Ah, Miqueias. Já ligou aqui o Miqueias, é hein? É mais feio que o meu nome, hein? Pelo amor de Deus. Miqueias. Cala a boca. Você nem sabe o significado de Miqueias, mas tá falando meu nome aí, bastante. Isso, que regaço. Amigão, amigão, nome bíblico. Agora vai estudar quem é Diógenes, por favor. Ô, não, não, calma aí. Quem foi Miqueias? Qual o significado do nome, então, já que você tá falando? Vai, fala do time aí. Vamos lá. Fala da naba, Dodô. Aí, mano, quem é esse cara aí, velho? É o estranho. Você quer sentar nessa bancada? Nossa, você foi pra fora, tá o enredo, velho. Calma, ô Miqueias, manda nome completo, vamos lá. Miqueias Martins Silva. Martins Silva. E quantos anos você tem? Tenho 34. 3.4 RG hoje. Ah, aqueles velhos tempos, meu Deus. O que eu assim, velhos tempos? Molecadinha, né? Na escola. Molecadinha? Tava brincando lá. Brincando em quê, RG? Bem Miqueias, mal Miqueias. Ah, mas é sensacional. Sempre essa piada, hein, RG? Como assim? Sempre essa piada. Sempre essa piada. Repetiu, Miqueias. Tá na hora de mudar, hein, mano. Tá na hora de mudar. É que se você... Tá azedo hoje, hein? É que se você fosse um pedaço de pão, ia dizer que tinha Miqueias pelo chão, entendeu? Ah, sensacional. Ai, cara. Não, sensacional, hein? 9? O que você tem? Agora, RG, você come, quando cai aquelas miqueias na roupa, você cata e come? Não, é louco. Dependendo do tamanho, sim. Mas aquelas grandinhas, na roupa? Aquela casquinha crocante no pão que cai aqui na camisa. Por que não vai comer? Casquinha, com certeza. Tem que comer. Casquinha, com certeza. E o bairro, Miqueias? Mais Americanópolis. Americanópolis. Boa. E o time? São Paulo. Boa! Inclusive, não, é isso com a saída do Pinote, ó. Inclusive, eu quero dar os parabéns aí, que eu fui domingo no Camarote Único lá. Foi top, hein? Parabéns pra vocês. Você aí. Viu? Foi de bola, hein? Show de bola. Mas você não foi de chinela, não, né? Não. Ah, bom. E outra? É. O moto é São Paulino mesmo, velho? Lógico que é. Nossa, começou, hein? Não, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu vi a foto dele fazendo o símbolo da Independente, mas na hora do gol eu não vi ele lá, mano. Mota, mas o que que aconteceu, hein? Mota, que você não tava lá na hora do gol? Ele vai pro corredor, né, Motinho? Mano, eu não vou dar trás pra esse tonto. Não, Mota, cara, velho, toda vez que ele liga, ele enche o meu saco. Não, para, Mota. Ô, Mota, tem gente boa, mano. Você liga, velho? Então vai te catar. Ô, tá me ofendendo. Marcão, trouxa, fala com o Marcão. Você que tava lá, Marcão, o que que aconteceu? Não, o Marcão tava lá torcendo, lá, torcemos junto, parceiro, velho. Aí até perguntei pro Marcão, cadê o Mota? Ah, tá lá no banheiro lá, velho. O que acontece? Tava com o teu pai lá. Mota. O carro do Mota tem aqueles cartões de presença pra você poder ligar. Ele saiu do lá do transfer lá que a gente faz lá do bar pro camarote único. E ele levou esse cartão. Aí o que acontece, cara? Ninguém conseguia manobrar o carro do Mota por não estar, entre aspas, com a chave do carro lá. Aí o Mota teve que se deslocar até lá pra poder, né, tipo, tirar o carro. Não, é verdade, ele deixou o carro ligado. Ele deixou o carro ligado lá, é verdade. Então, verdade. Mas na hora do gol ele saiu, foi? Na hora do gol, não foi? Foi, um pouquinho antes. Aí, Mota, era só se explicar, meu, tá não vendo? Não tem que explicar nada pra você, aí, velho. Aí, meu, ô, Mota, meu pai, não é minha mãe, tá nervoso? Vai te catar, Mota, cuidar da sua vida. Você é parceiro, velho. Ah, que parceiro, caramba, mano. Tá perdendo a linha, meu. Não, toda vez você me enche o saco, velho. Ô, Miqueias. Oi, Marcão. Hoje caiu aí, pediu demissão o nosso querido Vinícius Pinotti, cara. O que você achou? Uma erva da linha já saiu, né? Você viu uma luz no fim do túnel? Eu consigo, lógico. O Benjamin, desculpa, o Benjamin tá aí também, né? Tá lá no Rio, né? Ou não. Sou fã do Benjamin, acompanho o Fox Sports aí, os comentários dele é bom. E outra, Benjamin, eu tava vendo a televisão hoje, vou te falar uma coisa, você tá criando um monstro, hein, mano? O mano... Por quê, Fé? O mano perde a linha. Eu não sei, mas eu acho que o Benjamin tá criando um monstro, viu, mano? Os caras, até na Fox, na televisão, os caras querem debater, não bate a ideia, velho. Os dois, mano. Eles não conseguem fazer uma tabelinha assim, tá certo, entendeu? Não tem concordância. Assim que é bom, mano. Da assim hora, é bom, velho. Eu dou risada com vocês dois, velho. Tá comendo, mas... Não, mas eu respeito a opinião do Benja também, que a gente diverge em alguns aspectos. Mais ou menos. Mas... Não, mas... respeito, mas a gente quebra o pau, irmão. Mas é da hora, essa que é a graça, tamo junto. Valeu, mano. É da hora, obrigado pela audiência, Miquéias. Valeu. Tamo junto. Ô, Miquéias, eu tava vendo aqui um post aqui do jornalista Eduardo Tirone, lá da ESPN. Ele colocou bem aqui a opinião dele. Abre aspas, os ídolos do São Paulo estão acabando, estão todos indo para a fogueira. Se o Raí entrar de diretor, e aí eu não estou questionando a qualidade do Raí para desempenhar a função, é outra história. Mas nitidamente, é a mesma fogueira que estaria entrando Lugano. Vai ser queimado do mesmo jeito. E é a mesma fogueira que entrou o Rogério Ceni. Pintado. Tudo bem, mas ele está sendo cogitado, Sombra? Quem? O Raí está sendo cogitado. Segundo, tá, olha, segundo nome, o né? blog do Rata do UOL, blog do Rata botou lá. Será o diretor de futebol. Vários lugares, viu, Benja, falando que, do Raí. É, não, para mim seria uma grande surpresa, porque o estilo de vida do Raí é um outro estilo de vida. O Raí é um cara que sabe viver, ele viaja bastante. A namorada dele mora em Londres, o Raí tem uma sala de cinema. Tá bom, outro perfil. É um outro perfil de que entrar nessa que foi picado, termo... Benja, pelo, né, querer... Eu não tenho essa informação. Porque tem cara que às vezes é picado, né, pelo poder. Olha, né, eu não acredito que será o Raí. Se for o Raí, pra mim será uma grande surpresa. Tá escrito o Ganso assim. Acabou de marcar um gol na Champions aqui também. Aí, ó. Olha aí, tá blog do Rato. Vai ter um monte de gente. Volta Ganso. Blog... Volta Ganso. Não, pergunta pro Benjamin que ele acha. Hashtag Volta Ganso. Mas olha, não, blog... agora, ele fez o gol agora, 6 meses, nós estamos falando desse gol. É, gol do Ganso agora. Mas assim Ganso está escrito. 2018. Miquéias, assim está escrito no blog do Rata lá do UOL. Ídolo São Paulino, Raí assumirá a direção de futebol do Clube do Morumbi. Um dos maiores ídolos da história de São Paulo como jogador, Raí assumirá o cargo de diretor executivo de futebol no lugar de Vinícius Pinotti, que deixou o cargo nessa quarta-feira. As partes envolvidas no caso, a direção do Clube do Morumbi e ex-jogador, discutiram o assunto e estão apalavrados, o blog apurou. O Leco faz uma boa política, né? Que é usar o Raí como escudo. É. Lógico. Para Raí, que nem fez com o Rogério Ceni, trouxe o Kaká, quer trazer o Kaká, não sei se ele quer trazer o Kaká de volta. Não, será que ele está idealizando algo assim? O Lugano na comissão técnica, o Raí de diretor e o Kaká como jogador. É bem coisa de dirigente isso, né? Rapaz, é, o Kaká como jogador, acho que não. É um escudo gigante, né? Um marqueteiro de primeira, né? É um escudo assim pra desviar o foco, botar tudo aquilo, né? Ó, a torcida vai gostar. Ele tava no estádio lá, ele tava de frente pra gente no camarote único com a torcida independente. Lá até com o presidente tá fazendo com o cara da independente lá abraçado lá. Política. Tá certo. Política, mano. Miquéias, grande abraço pra você, obrigado pela participação aqui no estádio, tá bom? Pô, quero mandar um grande abraço pra vocês aí, um Feliz Natal, um próspero ano novo, e é o seguinte, ano que vem tamo junto, hein, ó. Time gigante não cai, viu? É isso mesmo. Time gigante não cai, viu? É, do jeito que os caras estão fazendo, não sei, viu? Corta o varal lá, fio. Essa novela eu já vi no Corinthians, viu, cara? Que quando time começa essa bagunça toda aí... Que time você torce? Torcida, querer conversar com o jogador. Eu sou corintiano. Ah, então cuida do seu time, então, por favor. Isso. Falando nisso, ô Diógenes, mandaram aqui no Twitter falando que você era São Paulino quando era pequeno. Que história é essa, cara? Quem que foi retardado e falou um absurdo desse? Aí, tá vendo? Não sei, hein? O mano fazendo escola aí, ó. Eu sempre fui macho. Quando o médico me tirou dentro da mãe e falou, é macho. Mas não é isso que é macho, né? Ô, Marcão. Oi. E outra, pro Grêmio ser campeão, o que tem que acontecer mesmo? Você falou pra mim na van, o que tem que acontecer mesmo? Deixa no gelo essa fita aí. Tá. Pro Grêmio ser campeão tem que ganhar. Um abraço, Miquéias. Valeu. Falou, forte abraço. Olá, segundo ouvinte no momento Sem Parar. Sem Parar ainda é mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Zrubal. Desgraçado. Prefere pedreiro, Mona prefere pedreiros. Mona sonha sempre com vaqueiro. Vai ver se eu te defendo mais, viu, Mota? Pra caramba, nossa. Mona. Pelas ruas onde andas, onde mamem todos nós. Tem fetiche por carteiros, marombeiros e avós. Carteiro. Teu desejo sempre é homem, mulher, nunca, talvez anão. Você gosta de moleza dentro do seu coração. Na porta, não precisa ver quem é. Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Direto da Vila Maria, uma gazela que quer amar. Não reclamo, não me espanto, porque sei que és Mona. Agora esse sombra é um desgraçado. Eu? Todo mundo toca 5 segundos da música. É só a introdução. Agora a minha deixa eu tocar inteira. Essa é boa, essa é boa. Ainda tá bem boa, feio, cacete. Você vai ver, Mota. Alô? Alô? Quem fala? É o Luan. Ô, Luan, tudo bem, Luan? Ô, Dodô, firmeza, ô, Dodô? É nóis, fazer o quê, né? É Luan? É, Luan do quê? Peraí, você ainda tem dúvida, seu Domênico, quando você ouve aquela voz meio Cid Moreira do rádio. É isso, aquele trovão. Não é aquele trovão da voz. Trovão, você ainda pergunta, você tinha dúvida que era o Domênico? Não. Que eu tô tentando sintonizar aqui entre o celular e o rádio pra ouvir legal, aí deu uma confundida. Ah, mas, tá certo. Meu velho, é Luan do quê? É Luan Oliveira de Castro. De Castro, e quantos anos você tem? Eu tenho 27. RG. Sim. 2.7 hoje. Hoje cê... quarta-feira, hein? Mas hoje vai fazer o quê? Como assim vai fazer o quê? Luan nova, Luan cheia. Ah, ai, sensacional! Olha o Luan que é o... 10, né? Sempre é 10, boa. Né? Meu, você tomou 10, velho. Boa, boa. Sempre 10. Você já tomou 10, velho? Não. Mais que 10? 8. 8? Máximo 8. Máximo 8? Máximo 8. Mas chega a ficar cambaleando ou não? Ah, isso nunca. Mas, RG, eu não sei se... Só com a primeira... Você já chegou a vomitar? De tanto bebê? A primeira e última com 18 anos. Foi o meu primeiro fogo. Você já dormiu na rua, RG? Não. Mas, RG, eu não sei. Você já acordou sem saber onde você tava? Cachorro lambendo. Sim, sério? Com 18 anos. Conta um pouco desse porre. Como foi? Tomei caipirinha. Cheguei em casa, deitei, aí parecia que tinha um helicóptero no teto, velho. Aí imagina, né? De manhã, como é que tava o quarto. Deu aquela lavada. Mas, ô, RG, me conta uma coisa, cara, porque eu mandei agora há pouco num grupo, sim, né? É um boteco, foto de um boteco. Eu vi. Que tá lá, né? Lá é o seguinte, não vende por chope, ele vende por hora. Já viu isso? É verdade. Ah, é? É chope a hora. Então, assim, você não paga por cada chope, você paga pelo tempo que você beber. Cara, é brincadeira, isso é absurdo. Eu te mostro aqui, você não viu? Mano. Ó, primeira hora, R$35. Se você 2 horas ficar, é R$50, 3 horas, R$60 e 4 horas, R$75. Aí, bó. Quantos chopes você toma? Liberado, por hora. Quantos chopes toma numa hora, RG? Chope? Chope. Numa hora. Uns 10. 10 horas. Sério? Mas se o cara tomar 10. Não, porque aí cada um sai por 3,50. Ué, mas o cara leva... Você acha caro? Não, eu tô falando, o dono do bar leva um prejuízo danado, não, por hora. Não, o dono do bar nunca vai levar. Ninguém toma 10. Você pega um cara louco... Não, mas isso tá na conta. Isso já tá na conta, imagina. Não se preocupe que não leva. Não leva. Lembra do Portuga? É. Não consegue. Portuga dormiu na porta da churrascaria, velho. Na calçada. Lá da Broadway. Ô, Luan. Foi só um adendo. Fala aí, Time. É, eu torço pro maior do Brasil, pro maior vencedor do Brasil, é nós, Dodô! Nós, o maior do Brasil de campeonatos brasileiros. Nós quem? Só um minuto, o maior vencedor de campeonatos brasileiros é o Verdão. O maior vencedor, se ele falou a verdade, o maior vencedor, qualquer dúvida, saque @cbf.com.br. Como sem fax? Mas qual é o seu maior? Dodô, não tem fax, é o maior taça vencedor. Não existe fax pra taça. É o Se maior quiser, eu te levo lá no Verdão pra você ver. É o maior time vencedor do Brasil. 3 Libertadores, 3 Mundiais. É o tricolor, né, Dodô? Ah! É nóis, né, Fion? É verdade. Bilu no Domênico, hein? Mas o Luan, Bilu nenhum. Mas do jeito que vai a direção do São Paulo, eles estão fazendo de tudo pros outros alcançarem, viu, cara? verdade. É, Sombra, tá complicado, mas só de do Pinote ter saído aí já é um avanço, porque... Que a questão é quem vem, velho, dá medo. Olha, isso é o seguinte, sabe que você manda a empregada embora? Porque ela tava quebrando tudo. Mas se você trouxer alguém que vai quebrar mais ainda... Aí você vai falar assim, nossa, que saudades daquela meio bipolar, quebrou, né? Ela só quebrou três copos, aí você trouxe uma que quebrou três copos e dez pratos. Ô, né? Não é meio bipolar o São Paulo? Você fala, ah, ele caiu, graças a Deus. Então o problema assim, é legal, saiu, não tava. Não concordamos que não deveria estar lá, ok. Agora, a reposição tem que ser melhor. E mais do que a reposição, e aí é que pega. Eu acho que não importa quem entrar. Eu não acredito. Não vai ter autonomia. Eu não acredito, é no Leco. Essa é a questão. Porque a coisa vem de cima, gente. Esse é o problema. É. Pode entrar. Se entrar o Raí, e não estou discutindo se o cara é capacitado para isso ou não, vão queimar o Raí. Quem entrar, meu amigo, tá ferrado. Você é a favor, Luan, de colocar o Raí no cargo do Pinote agora ou não? Ah, então, Marcão. Eu acho que assim, mediante o que o Sombra tava falando aí, eu concordo. É claro que tem que melhorar. Isso é evidente. Mas, cara, eu acho que eu tenho 27 anos, sou novo ainda, mas eu acho que, cara, o Pinote foi um dos piores diretores que eu vi, meu. O cara era... o cara ganhou o cargo pela compra do Centurion. Ele financiou o Centurion, então foi por isso que ele ganhou o cargo. Então, o cara era ridículo. Não, ele mas era muito fraco. Mas, Miquéias, você não acha que a maior Miquéias, culpa é do agora Leco? É o Luan. Perdão, é o Luan. O Luan já foi embora. Não fica perdão. Invocando, velho. Mas o... Ô, mano, Luan. Tá panguando aí, mano. Eu confundi com o ouvinte anterior, mas era Bambi também. Então o negócio... Ô, vai pro inferno, Bambi, não. Respeito primordial, galinha. Ô, Luan. Não, mas é sério agora, cara. Com relação, por exemplo, ao Pinote. Por mais que a torcida tenha, talvez, alguns pontos aí contrários a ele, mas na boa, cara, jogar toda a culpa hoje do insucesso do São Paulo nas costas do Pinote, acho que é até covardia. Claro. O Leco tem muito mais culpa do que o Pinote. Certeza, óbvio. Ele que manda, né, mano? Mas tem muito mais. Vocês estão crucificando o cara errado. Mano, o Pinote, cara, em determinado momento, ele até ele que trouxe o Hernanes. Pois é, não só o Hernanes, o Benji. Ele viabilizou uma série de outras contratações também. O Lucas Prato, ele teve gerência também na contratação. Então, querendo ou não, eu vejo muito mais mérito hoje, mesmo com os problemas que o São Paulo teve durante o ano, no Pinote do que no Leco. Porque agora, quando o cara sai, a torcida começa a apontar o dedo e fala, tá vendo esse? Vamos execrar esse maluco e vamos... Então, querendo ou não, eu vejo muito mais mérito hoje, mesmo com os problemas que o São Paulo teve durante o ano, no Pinote do que no Leco. Porque agora, quando o cara sai, a torcida começa a apontar o dedo e fala, tá vendo esse? Vamos execrar esse maluco e vamos colocar ele numa cruz e apedrejar. Mas, na boa, o Leco tem muito mais culpa do que mano, o Pinote. Mas, mano, a torcida sabe disso. Só uma correção, mano. Eu acabei de falar que não importa quem assumir, vai ter problema, que o problema maior é o Leco. A gente sim, sabe, porque... mano, não, mas quem falou que foi... diretores de futebol que trabalharam com ele, que foi mandado embora. Seis. Então, mas ô Motinha, eu concordo contigo, é que o Luan, ele tava colocando numa situação que parece que se o Pinote agora foi embora, agora o Pinote foi embora, o São Paulo agora viu maravilhas. Não, a gente não acredita. O problema do São Paulo está muito longe de ser uma única pessoa. Sim, mas e se tem lá uma única pessoa que pode ser no caso, que é pra mim o problema tá em 240 pessoas e não em uma, né? Só que essas 240 que colocam essa uma. Sim, claro. E agora o problema passa a ser 240, né? Porque, porque tem que tirar quem é responsável por tudo isso e está ganhando por tudo isso. Agora remunerado. Para fazer essa lambança. Mas eu fazer nada, eu, sinceramente, véio, acho que o Pinote tem tanta responsabilidade quanto o Leco nessa história aí, cara. Aquele ditado, me diga com quem andas e te direi quem és. A partir do momento que você compra um projeto e abraça e financia o que quer que seja... E cai pra dentro junto com o cara, mano, você tá assumindo a responsa do mesmo jeito. Mas nós falamos aqui quando ele apareceu, ele, quando o Pinote... Quando... Ele quis ser diretor, vai aparecer. Mas nós falamos aqui, o São Paulo tava perdendo dois funcionários, né, ao mesmo tempo. Um diretor de marketing e não ia ganhar um diretor de futebol. Pode. Verdade. Mano. E deixa eu dar uma noite. A história do Jusilê aí parece estar bem resolvida, no sentido de que... O São Paulo tem o dinheiro, inclusive, porque o Arthur, aquele garoto que tava no... Columbus Crew. Lá nos Estados Unidos, né? Eles fizeram a opção de compra por ele, né? E eles têm a prioridade. Vão comprar e com esse dinheiro o São Paulo vai pagar o Jusilei. E diz que o Jusilei... E o Jusilei vai diminuir o salário dele. Porque assim, o São Paulo fez uma proposta lá pro clube chinês de 1 milhão de euros, cara. caras estavam esperando, o staff do Jusilei estavam esperando uma proposta de 5 a 6 milhões de euros. É óbvio que o time chinês não vai abraçar isso aí logo de cara. Os caras é capaz de mandar uma contraproposta. Mas o que acontece é que se o Jusilei ainda custaria para o clube chinês 5 milhões de euros até o final do contrato só em salário. Só em salário, sim. Mas tá mais fácil trazer o Jusilei do que o Hernanes. Sem dúvida. Ah, o Hernanes é bem mais difícil. Até porque, Mota, eu tenho lá minhas dúvidas se o Hernanes quer continuar. Porque a família do Hernanes, eu soube ontem, por exemplo, continua morando na Itália. Ele tem uma vinícola. Não, eu falei pra você. Eu falei pra você isso daí tem algumas semanas. Inclusive, eles não foram nem pra China, viu? Não foram, né? E ele gostaria, pelo jeito, de voltar. Mas tem a questão da Copa, acho que o problema, viu, Benja? Eu acho que o problema não é nem o dinheiro, é ele mesmo que Benja, tem a questão da Copa. Tem a qualidade de vida, né? Tem a questão da Copa, porque ele mesmo falou que ele vai treinar dia e noite pra tentar uma vaga na seleção. Mas isso não tem nada a ver com a continuidade no São Paulo. História, ué, aqui tá mais a visibilidade. Essa história que os caras falam de Copa, essa história que os caras falam que é Copa, pra mim é tudo papo furado. Não. Eu acredito que a negociação vai ser muito difícil. Não faz sentido isso que você disse, sabe por quê? Ele tem contrato com o São Paulo até o meio do ano. Então até o meio do ano ele estará no São Paulo. Sim. Essa coisa, vou me destacar para jogar a seleção brasileira? Não tem nada a ver. O contrato dele vai até o meio do ano. Ele vai ficar até o meio do ano. Mas a gente já sabia que a negociação seria muito difícil. Ele mesmo falou sobre isso numa entrevista, né? É. A chance dele ficar no São Paulo é 1%. Ele mesmo falou. Luan, mas aí ele voltaria para a Europa, né? Não para a China. Sua última pergunta, seu comentário. Não, em relação ao que o Mano tinha falado, eu não joguei, talvez eu tenha me expressado mal. O Pinotti, ele com certeza, eu concordo com o Marcão, acho que ele está em igualdade aí em ruindade com o Leco. Mas é o que o RG também falou, já está fora. Inclusive o Leco, o Marcão, eu gostei muito de quando ele foi contratado e tal. Mas, meu, eu já tô puto tentando ligar, porque, mano, o Marcão, ele falou do Rogério, mano... Tá deitado agora. Você tá louco, bicho. E eu digo mais, se o Rogério fica no São Paulo, São Paulo terminava na frente do que terminou. Eu não vi tanta coisa que o Rogério tenha feito de mal. E também não vi nada que o Dorival tenha feito de bom, cara, sinceramente. Mas sabe por quê? Eu vou tentar explicar resumidamente pra você. Resumidamente, rapidinho. Então a tetinha tá pra entrar no ar, não, hein? Então, o que acontece, cara? O Rogério Ceni, ele ficou 6 meses no São Paulo, cara, ele não conseguiu dar padrão de jogo pro time. Por quê? Cada jogo, cara, eles escalavam um esquema tático diferente, com jogadores diferentes. Então o que acontece? O jogador, pra ele entender o que você quer, cara, principalmente o jogador brasileiro que costuma ser burro... O cara, ele precisa do quê, ô Domênico? De rotina. Se você não passar aquilo lá pra ele todo dia o que ele tem que fazer, não é isso querer, tipo, meio que esquema europeu. Repetição. Treinamento. É rotina, cara. Senão, Marcão, tudo bem, só que eu acho que você vai concordar comigo. É. Tudo bem que os níveis dos times do Paulista eram inferiores e tal, mas no começo do ano, o São Paulo tava jogando legal, né, fazendo bastante gol, ganhando. Dava pra ver uma certa coerência ali no esquema de jogo dele. Não dá, o Paulista não serve de parâmetro, Luan. Você pega time muito fraco, cara, muito, muito fraco. Ô, Luan, pegava esses times aí, tinha que deitar mesmo. Mas depende, o Corinthians ganhou o Paulista, foi bem, ninguém acreditou, e ganhou o Brasileiro. Se continuar seguindo ali um padrão, eu acho que vira assim, pô, mas ele não deram as condições. Quando ele estava mais ou menos montando um time, foi embora Luiz Araújo, foi embora Thiago Mendes, que não era lá grande coisa, mas era o jogador que ele tinha, e depois chegaram jogadores muito melhores pro Dorival, que é Hernanes, Petros, Jusilei. Então eu acho que foi muita sacanagem com ele. Eu também acho, mas torço para que ele vá bem no Fortaleza e um dia ele volte pro São Paulo mais preparado. Demitiu o Rogério Ceni, cara. Valeu, Luan. Obrigado pela participação aí, chapa. Senhores, um prazer falar com vocês. Ó, notícia boa, rapidamente, para os São Paulinos aí. A última e primeira vez que eu liguei foi em 2005, cara. Eu tinha 15 anos e o São Paulo ganhou tudo. Mundial, Libertadores. Então, ano que vem, a gente vai ganhar tudo de novo. Chupa da ganhada. É o que nos resta, é torcer por esse tipo de superstição, né? Então tá bom, cara. Valeu, Luan. Abraço pra todo mundo aí. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Vamos lá. Terceiro e último ouvinte do momento Sem Parar. Sem Parar ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Drubal! Rádio errado assim. Que isso? Só pode ser você. Pronto pra comer. Ó, o cara tocou, velho. Pra roupa do Kiko, seu. Não, pô, não. Mas nem precisa olhar. Ó, o cara. Roupa do Kiko, não, porra. Foi comprar. Defendendo o tricolor. Aí, colou? Nunca sabe nada. Marta cantando, hein? Estão pesando no motinho, hein? É. Coitado do Mota, velho. Estão loucos. E o refrão, Dudu, agora? Não, eu não vou cantar, não. Que é isso, Marco? Ah, essa é boa. Vai, Bá. Ah, é? Ô, Mota Mula! Que é isso? Mota Mula! Que é isso? Mota Mula! Não! Mota Mula, velho! Vocês estão de brincadeira. Mula não! Eu deixei até o fim, que eu queria ver onde é isso ia dar. Mas mula não! Tá errado isso! Olha o estranho! Tá errado esse negócio aí! Alô, a noite Natal de vocês seja uma tragédia. Estão pedindo aqui no Facebook pra você esconder o seu umbigo, que tá pra fora. Quem fala? Henrique. Ô Henrique. Não é o Henrique. Ô Henrique, tudo bem? Henrique. Tudo bom, Henrique. Henrique, ele é muito Henrique. Ele é muito Henrique. Henrique do quê? Henrique Crisóstomo. Crisóstomo? Isso. Quantos anos, hein, Henrique? 18. RG 18, 1.8, hein? Ah, esse tá feliz da vida. Porque como assim, infeliz aí? Ele é muito Henrique. Então, ah, é sensacional! Agora vem o Amaury Júnior. Henrique! Aquela musiquinha. Nota 9.7. Hoje o RG tá brincando, hein? Ah, e o bairro, qual bairro? Esse puxador que é de férias comigo. Cachoeirinha. Cachoeirinha. Tá certo o time? É porco. É Verdão? É nóis, homem. Opa, Verdão, nós. Verdão. Olha o ânimo dele, já dá pra ver. Calma, pode comemorar Natal e Ano Novo ainda, amigão. Deixa Vai com tudo. Vou perguntar uma coisa pra você. Você gostou aí da chegada do... Roger? Ah, eu queria o Abelão, né? Mas... Preferiu o Abelão? O Roger parece ser o Eduardo Batista com grife. Será? Eu acho. É mesmo? Você acha que é tão ruim assim? Eu não sei nada demais no Atlético, nem no Grêmio. O Atlético foi campeão do Mineiro lá, tudo bem, que do Mineiro só tem dois também, né? Ou é um ou é outro, né? É. Mas, e no Grêmio ele montou uma base legal pro Grêmio, sim. Base consistente e tal. Depois mandaram o cara embora e o Renato assumiu o time... E com base, nessa base que ele montou, se formou um time e aí foi campeão. É, mas tinha opções melhores no mercado, mas vamos ver ano que vem. Quem seria a opção melhor? O Abel Braga, o próprio Filipão mesmo. Filipão? Filipão? Ele falou Filipão? Aquele sério Filipão? Que você quer o Filipão de novo? Ah, poderia ser, né, Domenico? Mano, você tá louco, né, velho? Será que já não foi o Filipão, mesmo, não, velho? Ah, o Filipão foi campeão na China, lá, o Cuca foi campeão. Mas na China, velho, até o Bá aqui dirigindo o time da Juve é campeão 10 vezes. Tá ultrapassado já, Henricão. E o Lucas Lima, que você achou? Ah, boa contratação. Gostou? É, pros padrões do Brasil, ele é um bom jogador. Você não tem medo que ele faça a mesma coisa que ele fez com o Santos, com o Palmeiras? Ah, mas lá no Santos tinha ninguém pra cobrar, né? Como assim não tinha ninguém pra cobrar? A torcida não cobra aqui e em São Paulo ele vai ter que jogar. Caramba. Henrique e Domênico, se tivesse que voltar atrás agora, o Domênico. Voltar atrás? No meio do ano vocês tentaram o Diego Souza. Não, que Diego Souza? Hoje, Lucas Lima ou Diego Souza, não, Domênico? Nenhum nem outro. O Valdívia. Duas tranqueiras. Não, também não. Que está saindo... O Valdívia, Valdívia é um ex-jogador de atividade. Esporte, viu? Tá indo pra onde, Benji? Eu não consegui descobrir ainda, só sei que ele tá indo embora. Chuta um time aí, vamos ver se tá bom de palpite. Não, não vou chutar, não sei. Aí depois ele chora pra voltar, né? Que ele fez com o Fluminense. Pode ser o Vasco, Benjamin? É de brincadeira. A pessoa falou pra mim que a possibilidade do Vasco é zero. Tô falando Atlético Mineiro aqui na net, o Benja. O Arouca já assinou tudo certo com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Só tá esperando o presidente. Vai mudar de presidente? Tem que ficar esperando. Não pode assinar em definitivo. Claro. Sair essa matéria hoje. Palavrado, né, Domingo? Coisa, né, cara? Isso é incrível, né? esperar o aval do cara que vai assumir lá. Henrique, tá bom o time assim do Palmeiras? Tá faltando mais uma coisa? É, o que falta aí? Ah, eu acho que precisava de um zagueiro e um lateral direito, né? Zagueiro não chegou lá o Palmeiras do contratou Botafogo. Luan. Não, Palmeiras chegou... Ah, mas chegou o Emerson Santos. Hein? Não, o Botafogo. Emerson é Santos. Esse. O Palmeiras contratou o Emerson Santos, contratou o Luan, contratou o Juninho. O Luan, que era do Vasco. Domênico não, o Juninho fez já festa. Tava lá. O Luan realmente. O Luan é um jogador que. Ele é pesado, com garrafa então, de balsa ele tem. É, mas ele me parecia ser mais promissor do que é. O Domênico, o Mano falou que era sensacional. Mas é que tá. Era bom, não era bom, mano? O Luan, ele passou por todas as seleções de categoria de base e aí sempre foi sucesso, Sombra. No Vasco ele jogava muita bola. Aqui no Palmeiras até agora, quebrou a cara aí, como todo mundo quebrou. O Mano anda com a mania que todo mundo que vai jogar no Palmeiras é bom jogador. Não, é verdade. Pelo contrário. Eu defendi o Bufarini também. Ele elogia. Não, pelo contrário. É verdade, ele era bom jogador. Olha, mano, então estamos chegando à conclusão que é o seguinte. Você elogiou o Bufarini, elogiou o Luan e ficou em último lugar no nosso, na nossa cápsula do tempo. Não, mas era uma fase péssima, mano. Não, a questão não é essa, Sombra. A questão não é essa. Você para pensar... O Luan é um jogador aí que valia a pena o investimento, tanto é que o Palmeiras investiu e pagou caro por ele. É um jogador que mostrou futebol no Vasco, é um cara que passou por seleções de base e foi muito bem. Mano, tô assim como o Bufarini. Ele parecia. Não, mas é verdade. O Bufarini no São Lourenço também jogou muita bola. O São Paulo não errou na contratação dele, não. Também acho que não foi errado também, não, mano. Concordo com você. Ele era um jogador promissor. Às vezes ninguém erra. Às vezes acontece. Às vezes não dá liga com o time. Futebol não tem essa tem. Matemática. Você vê o Cortez. Né? O Cortez não aconteceu em quase nenhum time. Mas foi pro Grêmio e deu certo. Caiu na hora certa, no lugar. Você entendeu, Sombra? Você viu se ele barriga de cadela velha lá, o lateral direito? Não é? Você entendeu? Tá voando no gol. O pior, mano, e o Christian ainda se valoriza. O Christian não jogou nada e foi campeão de tudo. Não, detalhe, ele fez a tatu, você viu que o jogador que não ganhou nada. Ele fez a tatuagem. Ele jogou nem um jogo. Que absurdo. Ele jogou nem um jogo e... Ridículo, ridículo. Bom, ô, amigão, Henrique, um abraço pra você. Muito obrigado, hein? Merjan, faz o Merjan aí. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Bom, ganhou um par de vouchers da McOferta McDonald's. Parabéns. Tem outro aí, Sombra, eu esqueci. Outro? Não, hoje só esse. Só esse. Você ganhou tudo que podia. Que beleza. Ah, menos um título esse ano, né? Mas. Não, mas. Ah, quê. Mas ano que vem nós vamos ganhar tudo, filho. Ó, mas tenho 18 anos. Peguei a melhor fase do Palmeiras, né? Fica tranquilo. Puta, ano que vem nós vamos ganhar. Quem tem a idade do Domênico sofreu, viu, meu? Sofreu por quê? Ah, não sofreu? É um pouquinho. Pouquinho? Porra, Domênico. Só um pouco, só um pouco. Ai. Mas depois dei risada na cara de vocês. Henrique! Oh, é nóis, irmão, fica tranquilo. Um abração pra você, alô, cara. Som. Valeu! Valeu! Alô, som. Alô, que é som. Alô, som. Alô, som. Você tá maluco? Som. Alô, som. Agora? Talvez você dá mais retorno aí. Esse foi o momento sem parar. Olha aí, sem parar que você encontra em displays e totens agora. Sabia disso? É isso mesmo. O Tetinha vai entrar no ar. São mais de 1000 pontos de venda do Sem Parar. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa, o valor pago vira créditos para você sair usando. E nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim, o Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também no oferecimento do McDonald's, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8. A quarta-feira é dia de clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite! Também oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E oferecimento do Buscapé, Dodô. Ah, Buscapé, meus amigos, final do ano tá chegando e junto com o Natal vem o tão esperado 13º, né? E para fazer esse dinheiro extra valer, existe o Buscapé. O Buscapé junta em um só lugar as maiores lojas da internet. Lá você vai poder comparar os preços do produto que você quiser. Assim, você vai descobrir o melhor preço de tudo com muito mais segurança e facilidade, sem precisar ficar indo de site em site perdendo tempo, não é verdade? E lá tem de tudo que você possa imaginar. Olha só, tem eletrodomésticos, tem eletrônicos, celulares, roupas, artigos esportivos, brinquedos, livros e muito mais, hein? Olha só, é só você escolher o produto, comparar os preços e pronto, faz a sua compra. não perde tempo, tá bom? Não vai perder tempo de jeito algum. Acesse agora mesmo buscapé.com.br. Você também pode fazer o seguinte, você pode baixar o aplicativo que é gratuito e aí sim você vai ter a certeza de encontrar sempre o melhor preço, tá bom? Boa. Nesse Natal, pesquise sempre no Buscapé antes de comparar os seus presentes aí, tá bom? Dá um busca no Buscapé! Beleza, boa. Vamos agora na boca do estádio! Na boca do estádio! Bernardo Veloso! Vamos agora à Zona Sul de São Paulo, vamos até a saúde na boca do estádio! Alô, Tetinha! Ô, bota a mula! Que isso! Aqui pra isso, né? Olha. Nessas horas que um caminhão podia sair de governo. Mas você vê, ninguém deseja a sua morte. Você deseja mal, a pessoa pode voltar. Nossa, tá muito agressivo, caramba, o Motinha. É bumerangue. Desejo é bumerangue. Cadê o Osama? Mas se cai um avião, morre gente dentro do avião também. Cadê o Osama quando a gente precisa dele, velho? Olha como você é uma pessoa injusta e ingrata, mano. Como é que é seu nome? Theo. Theo, quantos anos você tem? 6. Time você torce? São Paulo. E quem que você mais gosta no programa? Bota. Viu? Bota. Mas é uma criança. Você pode retirar o que você falou. Não, não. Você vai ter que pedir desculpa agora. Pede desculpa agora. Porque se a carreta viesse, a carreta vem, mata todo mundo e o moleque não tá junto. Menos o moleque. Quero ver agora. Quero ver. Menos o moleque. Deixa eu falar com o pai. Deixa eu falar com o pai. Como é que é seu nome? É Fernando Mota. Ô, Fernando, ninguém. Ô, Fernando, ninguém cria um filho pra isso, mano. O que deu de errado na criação? Isso. Ah, não. É que uma criança inocente, ela sabe. Ele é São Paulo, a esposa é São Paulina, a filha é São Paulina. O cara é corintiano, a família inteira é São Paulina. Tá. Beleza. E eu já estive na rádio aí, tá, Mota? Com você aí. É nóis. Ai, ai, ai, ai. Trator, né? Hello, Daddy. Você pegou, Mota? Você pegou, Mota? Eu não tô tarifado, não. Mas eu fui no dia que o Careca tava aí. Careca? Eita! A história vai piorando. Careca, amigo. Eu fui São Paulo com a minha esposa autografada. Valeu mesmo pela camiseta. Boa! Ai, ai, eu só entendi da história. Viu o Careca e ganhei camiseta. Eu só entendi isso. É, e a esposa aceitou. Como... Tem isso também, história. Conversar com o pessoal aqui. Nome? Fábio. Fala, Fábio. Time, Fábio. Corinthians. Oh, vamos lá. Não, Chuque, o cara é campeão brasileiro. Fábio, perspectiva pro ano que vem, cara. O time é esse, tá redondo. Quem que vem pro lugar do zagueiro que foi embora, o Pablo? Ah, sei lá, né, cara. O que trazer também. Belo comentário. Tem lá também, trazer, a gente dá conta, né? Mas. Que trazer. Tá trazer. Bom. Trazer um. Trazer um cara que vai. Trouxe, Fá. Deixa ele falar. Trazer um cara que não vai ser muito vantajoso pro clube. Não acreditou em você, não. Não vale a pena também, né? A minha credibilidade tá bacana. Tá zero, quer falar com o Mano? O Mano tá aí pra conversar contigo, mano. Ô, Mano. E tudo bem, irmão? Deixa eu falar uma coisa. É, diga. Quando os caras falam aí do Mota aí, pô, tem que gostar dos animais. Deus mandou gostar de qualquer animal, pô. É por isso que eu gosto da tua mãe. Nossa! Eu gosto da mãe. Fala pro Bernardo aqui, o Bernardo Teixinha arrumar um boné pra mim, pô. Ele falou que já tinha 10, mano. Eu gosto do Motinho. Segue o jogo, ele tá vendendo aqui na Abraão de Moraes. Todos nós gostamos de animais, gente. É, eu gosto da mãe dele, do pai, do primo. Ah, não, mas aí não. Olha só. Vai lá, olha. Olha só, seguindo o baile aqui, seu nome? Rodrigo. Rodrigo, time? São Paulo Futebol Clube. Boa. Sempre que eu venho nos na boca do estádio, eu sempre falo, ah, fulano parece com o Ciclano. E não é pegação de pé, hoje vai parecer que não é, mas não é mesmo, ó. A voz da galera. Ele parece com quem? Mota! Juro por Deus, o cara é a cara do Mota. Mas eu estudei, cara. Né? Tem essa diferença. Olha, nossa, que pedrada. Ai, não. Ah, então você tem diploma, e vou no estádio ver o tricolor, não fico aí cornetando no estádio, não. Ah, então nós somos iguais, filho. Não sei de quem você tá falando. Será que você... Eu nunca te vi lá, Mota. Eu nunca te vi. Ah, nossa, o estádio é desse tamanho, cabe duas pessoas, a pessoa vê a outra. É legal. Mas com essa cabeça aí dá pra te identificar de qualquer lugar. Ah, não. Nossa, reage, Mota, reage. Ué, tô reagindo, idiota, falou que não consegue me ver no estádio. O estádio é pequeno. Mas aí ele deve ficar lá com os maconheiros. Você viu já o Mota no estádio? Não. Eu também não, você viu? Ó, Eu nunca vi o Mota lá e nunca ninguém viu, então. Ah, não, uma vez, vou ser justo, uma vez eu trombei o Mota lá no Maracanã, cara. É mesmo? São Paulo e Fluminense, aquele lá que o Washington, aqui, Coração Washington. Valente fez. Tava vendendo hot dog na porta? Ah, juiz! Tava. Olha, olha. Ajudar, uma pessoa que adora pegar salsichas, ela não quer pão, não. Ela não gosta de pão, RG. Vamos voltar o Mota Cover. Vamos voltar o Mota Cover lá. Vamos lá. Quer falar alguma coisa? Perspectiva do São Paulo pra esse ano que vai entrar aí, mano? A única perspectiva é tirar o Leco de lá. É isso só que vai salvar o São Paulo, mas estaremos no estádio em todos os jogos, como fizemos esse ano aí, apoiando o Tricolor sempre. Boa! Boa, boa. Que, mas, deixa eu tentar arrumar um jeito aqui de não ter briga com o Mota. Vem cá, vou tentar. Juro que agora não vai pro lado do seu nome. Ai. Soraya. Ó, oh, time. Palmeiras. Nós, Soraya. Boa, nós, Soraya. Soraya. É, só pra gente saber até onde podemos ir. Estado civil. Noiva. Noiva, não vai casar em breve. Mas a bola quase entrou, mas corre em cima da linha. Mas não entrou ela ainda. Ela vai casar. Se tivesse, Soraya, de repente, assim, que lá, tipo, ah, larguei o noivo do estádio, quem seria o cara pra assumir o lugar do noivo? Não, ninguém me interessa no estádio. Ah, nossa, dá uma pancada em todo mundo. Estamos no milímetro, porrada em todo mundo aqui. Deixar claro isso. Ela é noiva. Ah, falou, essa mina aí, ô. Ela é noiva, olha o respeito, o amor. Se pinta, por exemplo, vamos lá. Olha, ó, lá, se pinta, por exemplo, lá, um artista da Globo lá. Vamos. Qual que é o nome daquele barbudinho lá que fez aquele. O clone? Qual o barbudinho? O clone? O clone não, aquele cara. Murilo Benício. É São Paulino. Não, não, esse daí é Rodrigo Lombardi. Não, é Rodrigo Lombardi, é São Paulino aí. Se pinta o Rodrigo Lombardi na vida dessa mina aí. Ah, não larga, o namorado, o marido, no lar que ela tiver do lado? Larga. Honestidade na resposta, Soraya. Então, normalmente ator, eles têm uma tendência homossexual, então... Não afirme isso, não! Não afirme isso! Ela disse que tem a tendência, ela não falou que todos são. Veloso! O Rodrigo não. Oi, é não. Oi, fala, RG! O Data Soraya! Eu falo que o RG é um tarado, ele tava quieto até agora! Mas peraí! Fala, RG! Só uma informação, a altura da guria... Ah, 1 metro. Mas ela é noiva, gente. Quanto? 1,63 Cintura? Meu Deus. Na relação peso. A moça vai casar. Relação altura e peso, vai, cintura, ô Bernardo. Peso. E MC. Vai. Eles vão destruir o casamento. Tá no padrão. Fora de forma, tá legal. Olha aí. Eu não sei, não tem como pesar ela. Você pegava, tá, Bernardo, eu só pra saber. 58 quilos. Veloso. Gente, o Bernardo pegava até esse controle remoto. Da Veloso? Não fala isso, é o Bernardo. Bernardo é o cara. Tá pegando qualquer coisa. Veloso embaça o óculos, velho. É. Tá certo. Pô, Soraya quer falar do Palmeiras, eu acho justo. Fala, pergunta, vai lá. Não, eu só queria falar que quando o Lucas Lima chegar, pra galera dar uma surra nele, não, antes dele estrear. Não fala isso! Incentivando a violência! Não pode bater em ninguém! Meu Deus do céu, não! Que é isso? Ô, João Pinho nessa mulher aí, velho! Mas aquela de leve, ô, surra de beijo, ela disse surra de beijo. Só brincadeirinha, corredor polonês, sabe, tapa lá, só RG. Oi? Manda um recado pro meu noivo. É, o tapa na camurça. Fala que eu amo ele. Qual que é o nome dele? Mike. Palmeirense também. É, tudo verdade. Mas o Mike, quando a mulher precisa mandar recado, amo ele, é porque você tá devagar. Por que devendo, aí, Mike? Não, muito pelo contrário. Deve, tá devendo. Vamos ver isso aí, muito hein? Muito pelo contrário. Próximo. RG. Manda o tapa pra moça. RG acabando com a família brasileira. Você tá acabando com um casamento. Procedimento aí, Mike. O RG tá querendo supor que o namorado dela é ator, cara. Não, não tem nada a ver. Deixa eu conversar aqui com o seu nome. Flávio. O Flávio, ele veio com uma missão aqui pro Na Boca do Estádio. Qual que é a sua missão, Flávio? A minha missão é lançar uma trivia pra mesa. O que que é uma trivia? Alguém na mesa sabe? Essa é a minha primeira pergunta. Ah, mas a trivia é um tipo de um jogo, de perguntas, respostas. Qual que é o isso, lance? Exatamente, tá certo? Exatamente. No meu tempo era charada, mas vai lá. Como pode a contratação de um jogador reforçar todos os outros times adversários? Tempo pra mesa. Como assim? Pode a contratação de um jogador reforçar ao mesmo tempo todos os outros times adversários? Rapaz! Não passamos. Vamos para a resposta. Não passamos no exame. Vamos para a resposta. Antes de responder, eu gostaria de fazer uma homenagem. O cara é tipo o João Kleber dos ouvintes. Para tudo. Vai lá, fala, faz homenagem pro Dodô. Porque o Dodô é muito transparente nas opiniões dele. Obrigado. Então a contratação do Lucas Lima pelo Palmeiras reforçou todos os outros times adversários. Porque o cara usa um salto muito alto. E no Palmeiras... Olha, vou até arriscar, ele vai jogar duas partidas muito bem. É isso aí! O resto vai ser uma porcaria. Vocês estão queimando o cara antes dele jogar. Ouvinte da Trivia, é isso aí! Tomara! Boa, tomara! Muito obrigado pela sua participação, viu? Muito boa. Obrigado a vocês. Foi legal mesmo, foi legal. Criativo. Cara, é um corneteiro, viu, Bernardo? É. Criativo. E agora eu sei o que é Trivia. Sabe analisar futebol, diferente. Rapidão, que eu sei que o tempo é curto. Nome? Arthur Paixão. Time? São Paulo, vamos Marcão! Bora, Arthur! Eu entendi muito, Arthur, paixão pelo Marcão? Que é isso? É, paixão pelo São Paulo, é coisa de São Paulo. Ah, coisa de São Paulo? Que é isso? Imagina, mano. Que é isso, Marcão? São Paulino não tem essas viadagens aí não, velho. Aí não, tem essas viadagens aí não, velho. Que isso? Aí não, hein? Ah, isso é viado estranho, você ouviu, né? Paixão do Marcão. Coisa de São Paulo. Isso é coisa de São Paulo. Opa, irmão, é nóis. Fala, brother. Paixão do Marcão. Fala com o Dodô. Fala aí. Eu sou despachante de vocês aí. Opa, fala aí, irmão. Vai lá, Arthur. Eu sou despachante de vocês aí. Ô, Arthur, você é despachante do programa? Tem como despachar o Mota pra China? Pera. O Arthur é o cara que tá direto nos navios, não é verdade, Arthur? Vai ser o décimo, Domênico. Ele vai em todos. Aí, Marcão, você tava reparando. O Marcão tava reclamando. Arthur, gente boa. Não tem como ir pro navio. Já garantiu. Tem cabine, mano. E já garantiu o próximo ou não? Já, Sombra. Já tá garantida a minha cabine. É. Apesar de ele estar com a chama daqui, eu acho que esgotou, viu? Não, mas também. Tem que ir todo mundo. É bom, né, Arthur? É muito bom, muito bom. Bom pra caramba, né? Um abraço pra todos aí. Falou, Arthur. Arthur! Eu? 2019 vem coisa nova aí, viu? Já vou comprar no navio. Parece 2019. Que o show do Bernardo. Boa. Parece que o show do Bernardo stand-up tá no navio de 2019. Só deixa o. Não é isso, Sombra? Sombra. É o que dizem. Tem um barquinho em Santos. Vai com aquele bote lá do lado do navio. Tem um bote ali. Igual o Roberto Carlos. Deixa... Chama Batomuxa. Não. Põe o show do Bernardo. Põe o show do Bernardo, por favor. É bom. O Bernardo é bom. Vamos pensar aí. Tá pagando quanto aí, Bernardão? Valeu, Arthur. Depois eu te dou aquela grana que eu te prometi. Conversar com o nome. Coisa. Felipe. Time. Corinthians. Vai, Corinthians. É brasileiro, sem fax. Nossa, que pedrada. Pedrada no Dodô já. Isso foi uma pedrada em alguém? Não, foi não. Ah, imagina. Não, muito pelo contrário. Que ganha armadão. Vocês estão falando o barulho. O que tem? Recebeu aí? O problema é deles. Recebeu o quê? O fax. Não, eu tenho o título lá. Se você quiser, vai lá no troféu. Ah, se vocês quiserem, vocês vão lá e visitam a sala de troféus, que é gigante, programa, hein? Véio. Gigante. E eu mostro cada troféu que nós ganhamos. O futebol não começou em 90, amigo. Deixa eu contar pra esse boi. No estádio 97, 20 horas. Pitch, aí vem o resto. 20 deixa horas. Só... Fala com esse pastel aí, vai. Muito rápido. Mané aí. Se... A mesma coisa. Concordo. Só mandar pedir um cartãozinho tapa na camurça aí. Pra quem? Pra minha esposa, obviamente. E que hoje é meu aniversário de casamento com a minha esposa, 3 anos casado. Aí hoje o porquinho tá na rua. Hoje o porquinho RG pula da panela, hein? Tá levando flor. Já ganhou a flor lá. Eu mandei entregar já. Boa. Ele é que nem mexido, ele manda entregar. Vem cá, deixa eu só pra encerrar assim, muito rápido, porque eu sei que a gente tá corrido. Quer ver, ó, isso é muito interessante. Eu fiz uma boca do estádio, que nem era na boca do estádio na época, no link do estádio, aqui, há um ano e meio atrás. Esse cara que tá aqui, ele cravou que o Lucas Prato viria pro São Paulo antes de todo mundo. Vocês não vão lembrar disso? Eu lembro. Você lembra disso, Tito? Eu lembro. Ele tem alguma fonte lá dentro? Tem alguma coisa do São Paulo que você saiba, que ninguém sabe? Você pode cravar? Cravar não, mas o Hernanes e o José Leite ficam até o final do ano. Do ano que vem. Ah, você é o Tito Tricolor. Eu mesmo. Do Twitter. O Tito fica direto lá no Facebook. Você que diz que é amigo de um cara lá da direção, é isso? É, isso aí. É, mais ou menos, direção. É, por que o Pinote foi embora, então? Fala pra nós. O que aconteceu que o Pinote foi embora? Cara, eu não fui tomar café na padaria hoje, não tô fazendo conversa com o cara. Mas amanhã, com certeza, vai ficar sabendo, cara. Não tá bom, vai saber. O Raiz, se ficar, não fica mais de 5 meses lá, cara. Será? Muito neguinho lá que não gosta dele. Cara, a voz desse cara é forte lá, hein? Mas não tenha dúvida, entendeu? É mais um ídolo pra queimar. A Raposa tá ganhando tempo. Torcida, vamos queimando, né? Caminhando pra Série B, hein? Imagina. Lugano, vai morar, eu acho. Que... Mas é, não é isso, é, cara. Eu acho que é legal. Vai, não vai. É lógico que é, não é legal. Muitos lá não querem esses caras lá, não. Ô, Sombra, eu sei que tá muito corrido. Muito, assim, eu consigo, muito. Eu sei que tá muito corrido. Então, só vai, nome e time de três ouvintes. Muito rápido. Nome e time. Sim, vai sim, lá. Sim. Foram sim. Os três primeiros que chegaram. Nome e time. André, mais conhecido como Remy, São Paulo. Boa. Isso, tá. E, nome e time. Alan, corintiano, Parque Bristo. Salve aí, Dunha. Boa, chega aí. Você. Ai. É, não é assim. Ai. É no... Esse sempre. Nome. Não, esse sempre. Fala, Dodô. Aqui, ó. Opa! Falei, fala, irmão. Dodô, beleza? Yeah. Então, aqui é o Tadeu. Então, Palmeiras. Opa, é nós, ano que vem, hein? Mas... Vamos ganhar tudo. Vamos deixar o Tadeu falar mais um pouco? Vamos deixar só o Tadeu falar mais um pouco, porque o Tadeu é gago. Fala aí, mano. Palmeiras pra 2018. Olha o Tadeu, olha o respeito. Fala aí, Dodô. Opa! Então, se quiser aí, vai até 8h30 aí, ó. É. Falou, Tadeu. É nóis. Tchau. É. Valeu, Dodô. Um abração aí pra vocês aí, ó. Então. Só fala aí, Gê. Eu queria mandar um tapa na cara. Cantando. Fala, velhinho. Simone. Quem? Eu não vou pro céu. Qual que é o nome? Não, é o nome? Fala de novo aí, porque senão fica até amanhã. Qual que é o nome não, dela? Zoa. Qual que é o nome? Não zoa. Simone. Sim, mas você queria fazer sim, o quê? Momone? Isso. Ah, é nós hoje, hein, Simone? Quando você deixa hoje um gago... É, quando você deixa um gago nervoso, ele fica mais gago ainda. Ele é primo do bar. Boa, Tadeu, é nóis. Valeu, Tadeu. Veloso. Falou, Dodô, um abraço. Veloso, mais uma vez você foi muito bacana aí nas ruas de São Paulo com a torcida aí. Com todos os torcedores, ouvintes do Estádio 97. Muito boa. Bacana, viu, Veloso? Show. Valeu, Sobre. Tem uma galera que eu não consigo colocar na hora aqui. Desculpa quem não entrou no gol. Cara, só quer falar um oi. Seu oi foi pro ar, seu oi. Que a pessoa ouviu. Dá prioridade muito pra quem obrigado. Não tem mundial. Mas não é. Valeu, Sobral. Fala. Tchau. Tô ouvindo, fala. Na próxima eu prometo a gente coloca mais cedo, tá bom? Fechado, promessa. Ele vai colocar cobrado, mais cedo, viu, Veloso? Ai, Veloso. Vai colocar safada, mais cedo. Você gosta. Ah, vem daqui. Ô, Sombra. Ô, Sombra. Oi. Casado com a Sombra. Oi. Isso foi uma promessa ou foi uma cantada? É pra aproveitar bem a pernoite, né, velho? Você coloca mais cedo. Me deu um medo agora. Foi promessa. Ufa. Aquela janta bem a pernoite, né, velho? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Coloca mais cedo. Na boca do estádio. Bernardo Veloso. Oi, aí, mais um na boca do estádio. É isso aí, já que o assunto é futebol, vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver bola na rede. Quando você pensa em um aperitivo para acompanhar o seu jogo, o que vem logo na mente? Amendoim, claro. Mas não qualquer amendoim, tem que ser Mendorato, o seu parceiro de futebol. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante, deliciosa. E não importa se você está curtindo o futebol sozinho, com a galera ou com a família, Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera, não é não, mano? Opa, com certeza, Sombra. Então vocês já sabem, né? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. E aproveitar aqui, Sombra, mandar um abraço aqui pro senhor Hélio, corintiano roxo, pra Ana Paula e pro Baruta, que são paulinos, e todo o pessoal aí do Atacado Esperança, tá bom? Um abraço, galera, tamo junto! Ah, lá vende Mendorato pra caramba, no Atacado Esperança, é isso aí. Com certeza. Estádio 97 também tem oferecimento dos amendoim Santa Helena, como disse o Mano, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. O oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite! Agora o recado é da HDI Seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos agradecer aqui a presença do Estranho no Ninho. Valeu, obrigado. Estranho no Ninho, corintiano. Foi bem no microfone, boa, hein, ô Diógenes? Valeu, valeu, obrigado. Boa. Valeu, Belinho. Boa. Curtiu o fazer o programa? É animal. Muito obrigado aí pela abertura do programa. Foi, foi animal aqui. Pela doação, tirando algumas obrigado. Brincadeiras. Peço desculpa a todos os integrantes aí pela brincadeira. Não, eu tenho um pedido a fazer. Natal chegando, certo? Réveillon também. Você que vai preparar a ceia... Não coloque aquela porra da uva de passa no arroz. Ai, concordo. É gostoso. Pelo amor de Deus. E agora tem uma porra de uma uva passa que ela é meio transparente. Ela fica lá escondida. Quando você morde a porcaria, arrebenta. É gostoso. Então você que vai ruim. Ô Diógenes. Oi. Ô Diógenes. Fala aí, arroz com passa é igual amizade de homem com mulher, cara. Como assim? Você como tá assim? Maluco? Não combina, no começo você até tenta separar as coisas, mas no final você acaba comendo. É gostoso, é gostoso. Sensacional essa aí. Essa é boa. Obrigado pelas bolas, boa ação, legal pra caramba. Posso mandar um abraço rapidinho aqui? Manda. Rapidinho. Alexandre Leite, que fez, deu uma força aí na compra desses produtos, inclusive já conversei com o Bar aqui, tem um outro esquema aí pra gente fazer. Thiago Rinaldi, Bambi Raiz. Tá certo? Bambi Raiz. Esse aí é o Bambi Raiz. Paulino, respeita aí, rapaz. Rinaldi Bambi Raiz. Então é gremista. Luiz Augusto Reame, Giovanni Reame de Uberlândia. Dois santistas chato pra dedel. Não, tá certo? O Marcão lá da Dual Fit. Celso Arruda. Amo ela pra minha esposa. Qual o nome dela? Elaine. A minha filha Manuela. Tá certo? Soletre. Minha querida mãe, Terezinha, minha avó, que é Corinthians, Dona Maria. Que tá certo? Essa loira aí, boa, fora, você vai mandar? Hã? Essa loira que tá aí fora, não vai mandar abraço? Não, é o traveco que você tá pegando. Nossa! Eu não pego traveco, querido, eu pego macho. O traveco é o quê, fi? Não, mas o traveco não é. Não, fi, você coloca a mão ali, você não acha pode entrar salada, amigão. Porra! Você já pegou. Porque o que interessa ao moto é aquilo que balança, né? Isso aí. O Ian Pietro, que é um outro sobrinho corintiano, Pablo Alejandro, o Rodrigo Risotto, tá certo? Álvaro Colete Lameirinha, Daniel Corno Montagnoli. Porra, você tá dizendo todos os caras que moram no bairro. Tá certo? Rafael Cadinho Nascimento, pessoal lá do Pitangueiras, lá que joga bola com a gente domingo. Tá certo? O pessoal da Quatá Investimentos, que é onde eu trabalho. E o grupo WhatsApp Jamelão, Corinthians 107 e o Cannabis Vila, pessoal da PUC. Isso aí é bom, hein? Isso aí é bom. Ô, Sombra, mandar um salve também pro Fabinho da Casa Verde, é vizinho do Domênico. E pro Theo, que tá ajudando a gente no carro. Lembrando que quem quer ser estranho no Ninho tem uma chance, duas chances. Uma sendo o maior lance no leilão de Natal do Estádio 97. Vai lá 97fm.com.br/leilão de Natal. Você faz seu cadastro e dá o seu lance. Essa semana, nós estamos solicitando lances em unidades de fraldas geriátricas, tá bom? Na sexta-feira, a gente fecha o leilão às 4 horas da tarde e às 6 horas aqui, depois no Estádio 97, a gente divulga quem é que deu o maior lance e ganha o direito de ser estranho no Ninho. Boa. E também, entre todos os lances, independente da quantidade, um será sorteado para ser estranho no Ninho, tá bom? Legal. Beleza? Boa. É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Abraço para tudo. Boa noite, mano. Você vai fazer o quê, mano? Agora eu vou assistir daqui a pouco aí a final da Sul-Americana aí, Independiente Flamengo. Ah, ó, e tem um ganhador aí da camiseta e do boné. Camiseta Estádio 97 Tente Beat e o boné Estádio 97 Vista Aérea. É esse o ganhador? O 6. Ah, que você colocou ali o 3. É o 6. Deixa eu ver aqui, é o 6. Vamos ver quem que ganhou então. Eleito aqui pela produção do Estádio 97. Aí, pessoal, boa tarde. É o Silvio Denadai aqui de Santo André. Eu queria falar que vocês estão sacaneando o Mota aí. Aí, mano. O Mota, ele deu ontem, sim, as mesmas manchetes que o seu Bento deu hoje. Eu tenho até gravado aqui, ó. Vocês podem ouvir, ó. Aí é sacanagem, nossa. Isso não é legal. Isso não é legal. Olha, o que a produção fez agora é sacanagem. Tão vendido do cara. Então, Silvio Denadai ganhou a camiseta. Boa! Estádio 97 também. Valeu. Boné Estádio 97 Vista Aérea. Estamos chegando ao final de mais um programa. Amanhã tem mais estádio às 5h30 no oferecimento dos amendoins Santa Helena. Experimente as novas bandejas de amendoim da Santa Helena. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E clássico do dia, McDonald's. Todo dia é um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos, Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt, por apenas R$8. Aproveite! Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Até amanhã. Tchau.

distribuir muitos presentes no Energia na Veia. Fique ligado na programação das 7 às 10 da manhã. E quando você ouvir essa vinheta, no ar, promoção Clássicos de Natal do Energia na Veia. Ligue agora, 32847097. Ligue imediatamente, 32847097. O primeiro a entrar no ar e acertar a última música que tocou, ganha um videogame clássico. São muitos Ataris, versão Flashback, Master Systems e Mega Drive. Promoção Clássicos de Natal do Energia na Veia. É o passado de presente pra você. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Yeah, you start dancing. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Muito boa noite pra você. A partir de agora, house music de qualidade. E o primeiro da noite aqui é ele, André Ponciano. E aí, DJ? E aí, Juliana, boa noite. Tempão, né? Faz tempo, né? Com o Rogério aí, fazendo o programa agora junto aí. Verdade. Quero dar uma boa noite pros ouvintes também. Hoje vai ser o programa ao vivo. E o que você preparou pra gente, DJ? Vou tocar tudo que eu toquei no ano aí. Vou fazer essas três semanas aí, quatro semanas. Acho que vai dar quatro ou três quartas-feiras. Vou fazer um preview, assim, de tudo que eu toquei durante o ano pra gente começar 2018 com tudo. Muito bom. Aliás, 2017 voou, né? A gente já tá em dezembro. Voou, que eu nem vi. É, a gente piscou pronto. Daqui a pouco 2018. Muito bem, então. Night Sessions começa. Vamos, DJ? Agora. Night Sessions. Stop me. Stop me.

don't give it up, don't give it up, don't give it up, don't give it up.